my servants began to forge what was to become the most dreaded costume on the face of the earth. The last thing to fit was the mask. Would it conform? Navio Pirata 27. Não olha agora, mas tem alguém atrás de você. Cleans his metal mask with gasoline. They after him last seen pulling a chick like a fiend, pull a fast one. Can't put shit past him. Got niggas on his own team, mad enough to blast him. Alô, alô, senhoras e senhores, Navio Pirata começando mais um episódio do podcast da Max Rebel. Eu sou o Fernando e estou de volta da Terra dos Mortos. Aê! Fui fazer um cruzeiro no Rio Estige com banha de braço e voltei. Muito bem. Numa cara. Semana depois, né? Fiquei ausente na semana passada, em que minha ausência foi suplantada pelo nosso querido Van Depperson, pois o Van Depp, é. Né? Van Depp. Van Depp. O Van Depp. Meu, melhor. Pura diversão, velho. Melhor apelido, né, cara? É, Van Depp, cara. Mas estamos de volta. Agora, são salvos, mais ou menos, porque eu tô ficando meio gripado. Porém, cagando sólido, o que é uma grande vantagem. O que importa é que o seu intestino tá de volta ao normal, cara. Sim, exato, sim, cara. Sim, exatamente, sim. Cara. Isso, isso é sempre bonito, cara. Né? E como sempre, estamos aqui na companhia ilustre de Daniel W. Ponto. Eu mesmo, ilustríssimo e cagando direito. Yes. Cheio yes. De fibras. Cara, como está o seu intestino, né? Tá bem, cara. Três vivas para a flora intestinal, sim. Né, cara? Três vivas para a bosta sólida, cara. Isso aí, galera. Agora todo mundo sabe como eu tô cagando. E Pedro Falcão. Cara, eu gostaria de dizer que eu comi muita bosta esses dias, então... A minha bosta se concentra mais ou menos em nuvens. Nuvens de peidos terríveis. Focão assim. Tá cagando vapor, tá ligado? Exatamente. Nojo. Acontece. Excelente, muito bem. Estamos todos mais ou menos saudáveis, pelo que me consta. Sim. Mas hoje nós temos também um convidado. Yeah! Sim. Convidado que volta pela segunda vez, se não me falha a memória, né? Sim. Oitava. Enésima. Então, a doença... Quem tá contando? A doença ferrou com a minha noção de é que, cara, como a gente tempo, grava num espaço-tempo maluco, num vórtex, né? Tanto faz, né? O número de participações dele é entre 1 e 20, infinito. E 20 milhões. Igual a viagem do tempo. Exatamente. Nós queremos. Quando? Não, é irrelevante. Nós queremos. E então estamos aqui com o Raoni Marx, ilustrador extraordinaire. Ilustrador extraordinaire. Do convés e da vida, né? Da vida inteira. E como é que tá sua flora intestinal hoje, Raoni Marx? A minha tá... Olha, eu não sei. Eu achei que tava ok, mas eu tô com medo do meu próximo encontro com ela. Assim. Depois dessa conversa... Não, eu fiquei tipo, enquanto vocês falavam, eu tô tipo, será que eu tô bem? Será que eu tô ocupado? Eu tenho alguma confissão pra fazer? Será que eu tô cagando vapor também, que nem o foco? Exatamente. Acontece. E nós convidamos o Raoni hoje pro Navio Pirata, porque o papo de hoje é sobre desenhos, né? Animações. Desenhos. E todas as coisas bacanas que a gente gosta tanto desses desenhos que se mexem. Mas antes de entrar no nosso assunto delicioso de hoje, sim. Vamos para o assunto não delicioso. Não, de hoje. O oposto. Pelo contrário. O oposto, né? Aliás, teve muito churume essa teve, semana. Teve, cara. Nossa, parece que o mundo inteiro tava com diarreia essa semana. Cara. Impressionante isso. A realidade tava com diarreia. Né? Exato, cara. Essa semana. Pra eu não me sentir solitário nas minhas idas ao banheiro de madrugada. Mas muito bem. Vamos fazer uma pequena pausa imaginária e já voltamos com o churumão da semana. Who give a fuck about who on a fancy crew? That's no mystery. Like Hardy Boys do with Nancy Drew. Sorta with her drawers down quarter. The ex-daughter brings slaughter like well I order. Estamos de volta. Sim. Pedro Falcão, seja o portador, né? O Caronte, né? O cérebro. Do churume do Navio Pirata dessa semana. O que nós temos de churume pra hoje? Cara, são como a gente tinha falado, são muitas coisas, né? Uhum. Começamos principalmente pela maldita falta d'água em São Paulo, né, cara? Pois é. Que essa assim, isso já vem acontecendo há alguns meses já, né? Uhum. Aliás, tem gente que relata falta d'água durante a madrugada em São Paulo desde fevereiro já. Sim. Tecnicamente o problema tem anos já. Tem, né? Se fosse assim, na verdade. Específico. É um problema que realmente é um problema estrutural da Sabesp há muitos e muitos anos que eles não sabem resolver. E aí acontece que esse ano eles deram um péssimo azar de não chover, tá ligado? Porque assim, normalmente aqui em São Paulo, certas épocas do ano chove pra caralho, né? Sim. Chove muito mesmo. Principalmente assim, no verão. Grandes partes do Brasil, né? Entretanto, não foi o caso esse ano. Não foi, definitivamente não foi o caso este ano. É. Mas o aquecimento global é mentira, gente. Relaxa. Por acaso. Gente, está acontecendo e não tem nada que a gente possa fazer sobre isso, sabe? Porra, vai se fuder. Mas realmente está faltando água aqui em São Paulo. Já vem sendo anunciado isso, todo mundo já tá preocupado. E aí, nessa madrugada, chegaram nos bairros ricos, né? E é isso que fode as coisas, né? Uhum. Por isso, chegaram em alguns bairros ricos, chegaram na casa dos ricos, assim. E aí tá realmente complicado justamente de noite, assim. Normalmente, a partir de umas 8 horas da noite, 10 horas da noite, até umas 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, não tem água em um monte de residência na Vila Madalena. Isso já aconteceu nos bairros de periferia, né? Uhum. Eles já meio que cortavam água meio que sem avisar. Durante a noite. E né? É engraçado isso, né? Tipo, não tá tendo racionamento, não. A gente só esqueceu de abrir a torneirinha aqui. Exatamente, sabe? Fácil, assim é fácil. Mas agora tá chegando justamente lá na Vila Madalena, né? Uhum. Saíram algumas reportagens que alguns estabelecimentos comerciais até estão ficando sem água. Exatamente. E aí eu achei brilhante que não sei se foi o secretário ou foi algum porta-voz da Sabesp, alguém que falou, eu não vi exatamente. Mas eu sei que falou assim, não, mas isso daí é problema dos encanamentos nas casas e tudo mais. Agora, né, tá acontecendo. Coincidentemente, todas as casas deram problema no encanamento, né? Que coisa, né? Puxa vida, né? Puxa, né? Mas, assim, esse é um dos chorumes que a gente tem. Que vai afetar sua cagada noturna, né? O que é foda é que, tipo... isso é verdade. O que é foda é que o governo não fala, não vira e fala. Tipo, ó, galera, tá uma crise... Beleza? vamos sentar aqui e resolver. Tem a velha problemática de que 2014 é ano de eleição. Exatamente. Né? Pra governador. Exatamente. Ninguém fala que tá uma bosta. Exato, tudo, cara. Exatamente. A galera não vai falar que tá tudo cagado, entendeu? Então os caras vivem em negação pro público. Não tem nada de errado. Tá tudo ótimo. Tá legal, a gente tem água pra caramba. Olha o meu balde, tá ligado? Isso que é foda, sabe? Não é como se a gente já não soubesse. Pois é, já sabe isso. Sabe assim, não é tipo um escândalo político que tem. Documentos secretos, dossiês e tal. Não, meu amigo, abre a torneira e não sai água. É muito simples. Não, e fora que a gente tá falando disso desde o final do ano passado, tá ligado? Tipo, eu já vi as fotos do bagulho seco, sabe? Pois é, cara. Eu entendo por que não tá saindo água. É bizarro. Não, e a mina do café lá que falou, não, mas eles avisaram em cima da hora, velho. A gente tá falando isso há meses, cara. Da hora, né, cara? As pessoas estão preocupadas com isso a maior cota já. Exatamente. Velho. Não é tipo, ups. Puta que surpresa. Que eu vejo. Pensei que tava de boa, tá ligado? Pois é, isso é foda. A gente só quer, não tem problema. Quer dizer, tem problema de ser um racionamento, porque isso foi um problema de organização da Sabesp. Falta de investimento. Falta de investimento, né? Falta de uma boa administração. Tem aquela velha anos. Questão de que levantado que a Sabesp é uma empresa feita pra ganhar dinheiro. Não pra prestar um serviço. Um bom serviço. Isso que é tenso. E fazer esse tipo de investimento caro. Em melhorar a infraestrutura e distribuição e consertar o vazamento que hoje se perde, sei lá, quase 30%, se não me engano, da distribuição de água que se capta, que se purifica, não me foge a palavra agora. Filtra, né? Pra distribuir, se perde um puta volume de água. Sim. Então, assim, não é um investimento que gera grana pra quem gerencia a Sabesp, no caso. Né? Então, assim... Os caras querem ganhar dinheiro, não querem investir e se fodem, entendeu? E aí, né? E aí? O que nos leva, eu acho, a outro churume dessa, dessa semana. Falando em governo, né? Falando em governo, é muito engraçado que foi notado hoje uma notícia que estava no portal do governo do estado de Goiás. Especificamente numa sessão sobre prevenção de drogas, política de prevenção de drogas do estado. E aí tava rolando resistência às drogas. Uma sessão escrito, se liguem, galera. Se liguem, galera. Se liguem. E aí... tinha uma notícia, eles veicularam uma notícia que começava assim, 37 pessoas morrem no primeiro dia de legalização da maconha no Colorado. Não. Não 37 era assim. Pessoas morrem especificamente de overdose de, overdose no dia da legalização. É. Exatamente. E faz Estado reconsiderar a legalização. Exato, né? Estado está reconsiderando. Tal. É. Não, e o mais engraçado não é nem isso. Né? Não, e veja, então, fica pior, tá ligado? E aí, no meio do texto, tinha coisas como, tinha citações de especialistas da área. Da comunidade científica. Da comunidade científica. Por exemplo, um certo doutor Jack Sparrow. O aclamadíssimo doutor Jack Sparrow. Que de vez em quando também é conhecido como doutor Johnny Depp também. De vez em quando. Ou doutor Pirata do Caribe. PhD em bucaneurologia. Que o doutor Jack Sparrow disse que, oh, meu Deus, é uma calamidade. Acabou o rum. Acabou. Fudeu com tudo e tal. Aí logo abaixo da citação desse quote do Jack Sparrow, tem um do presidente da cervejaria Moore's, que tem nos Estados Unidos, falando: viu, isso é um absurdo. Se fosse cerveja não acontece essas coisas. Você não vê pessoas viciadas em cerveja desse jeito que as pessoas são viciadas. O sangue está nas suas mãos agora. E aí, pra completar, como se já não tivesse desconfiado o bastante, né? Pra completar, fala que uma das vítimas é um rapaz de 29 anos... Ex-traficante de metanfetamina. Ex-traficante de metanfetamina no estado de Albuquerque, na cidade de Albuquerque, e que se mudou recentemente para Colorado, e o nome dele é Jesse Pinkman, que, para quem não conhece, é o personagem, um dos personagens principais de Breaking Bad. E aí o que é mais engraçado é que eles botaram, republicaram essa notícia no site do governo de Goiás e foi tipo, sério assim, tipo, olha aí, viu, vocês que estão falando sobre maconha, legalizar maconha, matou todo mundo. Porra, você nem leu quem tá falando isso, foi o Johnny Depp, caralho. Não foi nem o Johnny Depp, tá ligado? Foi o personagem que o Johnny Depp interpreta, tá ligado? Tipo, nossa, tipo, doutor Snoopy, assim, tá? Doutor Hans Chucrut, né? Doutor Thomas Turbano. Foi tipo se alguém falasse que tá tendo um racionamento na Vila Mariana, mas eles já chamaram o tipo Super Mario pra ajudar. Sabe? E o cara, tipo, não, gente, tá tudo bem. Olha, ele é um dos encanadores mais famosos do planeta. Ele vai resolver o problema. Ai, caralho. Mas é foda, né, cara? Pô, eles podiam pelo menos pegar um personagem fictício, tipo, mais de acordo, tá ligado? Sim. Ou nem um personagem fictício, uma celebridade, sei lá, o Dr. Bob Marley, tá ligado? Uma coisa assim. Pois é, cara, é nessas que a gente fica pensando se isso é uma... Será que isso é má fé? Será? Será que isso é má fé ou pura incompetência ou talvez uma mistura dos dois, né, cara? Tipo, essa é uma notícia que saiu... essa notícia que eles publicaram aqui é original em inglês. É, exato. Existe um original em inglês. Se não me engano, é do The Onion, eu não tenho certeza. Eu não sei quem foi, mas ela cita o Rocky Mountain News, que é um site que fechou em 2009. Uhum. e já foi... Esse hoax também é velho já. É velho. Mas ó, vou falar pra vocês, cara. Eu tive uma overdose de maconha uma vez, cara, e foi terrível, porque tipo, eu comi uma pizza gigante da Domino's inteira sozinho. Que da hora. E eu dormi no sofá, velho. Foi absurdo, cara. Foi absurdo, velho. Parem a legalização. Nossa, para com isso, cara, porque as pessoas vão ficar gordas. Tá ligado? Foda, cara. Que pariu, né, velho? Mas é complicado, porque a gente fica pensando, porra, cara, essas são as autoridades, então, né? Doutor Jack Sparrow. Eu acho que o mais foda é o negócio ter vindo em inglês. É. Porque alguém leu atenciosamente esse texto e traduziu ele. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Se ele deu entrevistas, foi citado. Tipo, os caras pegaram um tradutor que vive debaixo de uma pedra já faz uns 10 anos. Tipo, quem é essa pessoa? É uma senhora, velho. É uma senhora de idade, cara, certamente. A senhora tradutora que tá olhando nas notícias. A tia mora, tipo, algum barraco no leste europeu, tá ligado? Tipo a intérprete daquele evento de Cavaleiro do Zodíaco lá. Do que é Kotaku, meu filho? Mas Kotaku, o que é Kotaku, meu filho? Foi a melhor pergunta que me fizeram nos anos de Kotaku. Mas o que é Kotaku, meu filho? Comecei a rir. Poxa, minha senhora. Como a senhora ganhou esse emprego? Porra, senhora. Como foi a entrevista? Enfim. Mas, enfim, né? Esse foi o segundo Chorume. E temos mais um terceiro, né? Como se não bastasse, é, né? Cara. É pra coroar a diarreia. Pra coroar a diarreia. Cara, né? Esse é um Chorume que me acertou em um nível pessoal. Pessoal, assim, né, cara? É, porque essa semana saiu a notícia de que a Hospital Santa Catarina, que é um dos mais tradicionais de São Paulo, fica aqui na Avenida Paulista, inclusive. Sim. Ele vai fechar a sua maternidade. Pois é, que cara. É tradicionalíssima, depois de 35 anos de funcionamento. Pois, né? É, cara. Muita gente nasceu na maternidade do Santa Catarina. Uhum. E a justificativa dada pelo hospital... Isso que é legal. Não é tipo... A justificativa não é tipo... Puxa, estamos com falta de recursos. Ou não, puxa, estamos com problemas, sei lá o que. Puxa, acertou um míssil Scud no hospital, tá ligado? Nada todo disso. Mundo ficou estéreo, acho que a gente vai fechar isso aqui. Não, nada disso. Santa Catarina é um hospital rico, tá ligado? Exatamente. Sim, sim. É, e a justificativa dos caras foi o seguinte. Nós vamos fechar a maternidade porque, como as mães ficam pouco tempo internadas, não dá dinheiro. Então nós vamos fechar e abrir umas alas de coisas que, tipo, de coisas que dão de mala de coma, de neurologia, tá ligado? De coisa de câncer, não sei o quê. Vou abrir um bar de strip. É, tá ligado? Dá mais dinheiro. Mala de câmbio, né? A gente vai trocar dólares. Tipo, a gente vai abrir um banco. Um banco aqui. Vocês vão abrir a Itaú aqui assim, no rolê. Quem ouve o Navio Pirata, amigos do fórum, quem me acompanha no Twitter e tal, sabe que eu fico puto com muito pouca coisa. Assim. Eu sou uma pessoa extremamente boa, assim, com a vida, tá ligado? Mas, cara, esse bagulho de ficar, tipo, tratando saúde como negócio, eu fico foda, muito puto com essas coisas, sabe? É porque, tipo, foda. Cara, assim, é o bem-estar da população, pois sabe? Pois é, cara, pois é. Tipo, é a vida das pessoas, sabe? Olha, eu acho que isso merece, cara, um vai tomando cu generalizado. Então, todo mundo amanhã, quando vocês forem ouvir o podcast, mandem o Hospital Santa Catarina tomando cu nos comentários, cara, só pra gente por favor, despejar cara. Nosso ódio em cima dessa escolha... triste. Cruel, cara. É. Escrota, cara. Tipo, as pessoas têm direito de ganhar dinheiro com o que elas quiserem. Claro. Sabe? Mas tipo, cara... Duas coisas, cara. Encarar saúde como negócio, puramente como negócio. Tratar educação meramente como negócio. Pois é. É um bagulho que me deixa puto, assim. E segurança pública também. Segurança também, cara. É tipo um bagulho que me deixa puto sem limites, tá ligado? É, sim, cara. Eu fico muito, muito, muito puto. Sim, cara, não tem nada de mais importante pra uma sociedade do que uma sociedade que esteja... saudável, sim. E bem educada e segura. Tá? Exato, cara. Isso é o que eu perco de tudo, cara. Eles estão fudendo com mamães e bebês, velho. Então, mamães e bebês, cara. Tipo, mano... Parabéns, faz... cara. Vocês se equipararam ao governo de Israel, cara. Na cuzãozice, tá ligado? Tipo, mano, filha da putagem, cara. Mano. E ainda mais essas semanas que, tipo, eu fiquei doente, fui pro hospital e tal. Minha esposa também ficou doente, também. A gente foi pro hospital. A gente vê, assim, como a saúde pode ser uma merda. Sim. E, tipo, e como é ridículo isso você... É, cara. Não, você, tipo, tratar a vida das pessoas como negócio, sabe? É, pois é. É muito absurdo isso. Muito absurdo. Obrigado, Hospital Santa Catarina. Você deixou o Mussa muito puto, cara. Eu fico mega puto com essas não coisas. Não quero mais, cara, ter filhos. Então, não, pelo menos não filhos. Pau no cu de vocês. Eu vou parir crianças na minha casa. Vocês, tá ligado? Exatamente. E não vou cobrar nada. Abaixa o Hospital Santa Catarina. Seus bosta, tá ligado? Boicotem, tenham os seus filhos em casa. Cara. Assim, nossa, eu acho que a pessoa, o cara que abre um hospital, fala, não. Eu vou abrir um hospital porque eu vou ganhar muito dinheiro com esse hospital. É um filho da puta. Não, esse cara tem um espaço. Essa pessoa tem que morrer. Esse cara tem um espaço reservado especial pra ele no inferno. Cara. Eu acho que tem um sim, círculo, cara, do inferno pra esse tipo de gente, tá ligado? Exatamente. Eu acho assim: se Deus não existir, tem que existir o diabo só pra essas pessoas irem pro inferno. Sim, cara. Exatamente. É verdade, eu não me importo muito se Deus existir, assim. Eu me importo mais se o demônio existir, entendeu? É, porque entendeu? O demônio vai ser tipo o justiceiro galáctico. Exato. Tá ligado? Ele vai resolver essas fitas quando a galera morrer, tá ligado? É o Batman do universo. Exato, cara. Exatamente, cara. Cara, que essa porra é de um mau caratismo que não cabe na existência. Nossa, é realmente, foda. Cara. É foda. Enfim, era isso. Muito nosso bem, churumão hoje veio carregado, velho. O saco de lixo veio pingando, velho. Foi foda. Mas muito bem. Vamos parar de falar de coisas que fedem a cocô? E falar que coisas que são feitas de unicórnio. Que fedem beleza. A flores. Exato. Exatamente. E chocolate. A gente já volta. A villa in your land, in his land, a ruler. Hard hitting like off in the ruler with lieutenant or hurrah. Every day feel like it's an off day. The Ferris Bueller, brother Pooh. Navio Pirata de volta com o assunto de hoje, que é desenhos. Yeah! Esse era um episódio, primeiramente, queria falar que esse é um episódio que a gente queria fazer há muito tempo. Nossa, já faz uma cota que a gente tá pra fazer essa muito porra. Muito cota. Aí a gente esperou o Raoni, que tava fora, comemorando o aniversário dele num universo paralelo. Isso é verdade. Tipo, um mês de comemoração. Um mês de comemoração. Um mês de comemoração. É um mês Raoni. Festival Raoni Marques de aniversário. É o Raoni Palusa. Marques Palusa. Marques Palusa. Com várias tendas, várias bandinhas. Um mês de puro hedonismo, tá ligado? Puro hedonismo e Raoni, cara. Raonismo. Raonismo. Puro Raonismo. Pra falar justamente dessas séries que a gente curte tanto, né? Sim. Porque a gente fala tanto de quadrinhos aqui, de jogos e tal, não sei o quê. E faltou um espaço pra falar justamente dos seriados, né? Das séries animadas. Total. Especificamente falando. Que influencia a gente tanto quanto os Com quadrinhos, certeza, né? Tipo... Exatamente. Que é justamente porque é meio que a leva atual, e não tão atual assim, de desenhos animados e tal, já é de uma galera muito diferente que tem outras referências e que tem uma outra pegada, né? Sim, sim. Total. Justamente. É que eu acho interessante dessa galera atual que tá fazendo desenho animado é que, tipo... É, a gente se identifica mais fácil com essas pessoas porque, tipo, eles são pessoas da nossa idade, tá ligado? Tipo, justamente. Ou ligeiramente mais velhos. É, mas, tipo, pessoas da nossa geração, tá ligado? É. Que, tipo, foram... Tem as mesmas referências, exato, né? Exato. Tipo, tiveram as mesmas referências de cultura pop que a gente teve quando a gente era criança, tá ligado? Então, tipo, sei lá, acho que a gente consegue se identificar bem com essas coisas, tá ligado? Tipo, eu acho isso muito louco, cara. Pode crer. Cara, Rony, você, com cara que você é o nosso ilustrador extraordinário convidado, cara. Que desenhos que influenciaram, influenciam a sua, tipo, o seu estilo, assim, a sua produção artística, digamos produção... assim? É que eu fui muito influenciado, eu comecei a desenhar loucamente com o Cavaleiro do Zodíaco. Sim, a sim, ponto das professoras chegarem pra minha mãe e falarem, tipo, ele precisa fazer outra coisa. Ele só faz isso. Minha senhora, alguma coisa tá dando errado, sabe? Você quebrou seu filho. Ela falava, você precisa fazer, sabe? Elas querem que você faça recorte e colagem. Deu tipo... Tipo, não! Recorte e colagem é pra trouxa! Os caras com armadura que solta raia muito mais legal, tá ligado? Mas pra que eu vou fazer isso? Que eu tava, tipo, representando isso, tipo, yes! Dá pra você saber que personagem é esse? E aí era uma época, não é como se eu tivesse, tipo, na oitava série e falasse, tipo, ele precisa parar de desenhar Cavaleiro do Zodíaco. Era numa época em que, tipo, a sala era dividida em estações, você podia fazer, tipo, você podia desenhar, pintar com o dedo, recorte, colagem, que é uma expressão que me dá, tipo, um arrepio. É muito esquisito. Recorte, colagem. Recorte, costura, disso, sabe? Tipo, porque parem de usar as palavras juntas. Não é como se eu fosse recortar e jogar pro alto. Eu vou colocar em algum lugar depois. É um nome composto, tá ligado? Um artístico composto. É tipo cama, mesa e banho. Então... E eu acho muito esquisito que a mulher tenha parado, tipo, ele não vai se desenvolver direito, ele não tá fazendo. Se ele tipo, não recortar e colar. Mano, você viu o que eu fiz? Eu representei aqui. Por que eu vou fazer outra coisa, minha senhora? Porque eu acho que, no fim das contas, a escola serve pra, tipo, a gente vai mostrar várias coisas diferentes pra você ter uma ideia de qual vai ser o seu rumo na vida. Falar, tipo, isso aqui é meio legal, acho que eu vou nessa, né? E, tipo, não. Faça ele parar de desenhar. Então foi muito assim. Eu desenho de verdade muito, muito. Acho que o próximo rolê true veio Pokémon, mas Dragon Ball foi o próximo Cavaleiro do Zodíaco, de verdade. Pode crer. Mas todos os desenhos japoneses sempre foram muito no rolê do estilo, eu queria muito aquilo, porque eu via quadrinhos. E os desenhos americanos, eles não tinham, tipo, sabe... Eles pararam nos anos 80 de fazer super-heróis e gente batendo em alguém, assim. Uhum. Sim. É, mesmo tinha assim, os super-heróis americanos não tinham o dinamismo que, tipo, desenhos japoneses tinham, tá ligado? É um negócio que eu acho difícil de explicar, mas se eu olho e falo, tipo, seus perdedores, vocês nunca vão fazer, tipo, o Goku, sabe? Ainda mais desenho animado, né? Porque os desenhos animados americanos sempre foram meio, tipo, aquém das animações japonesas, né? Sim. Tipo, sim. Era, tinha menos ação, menos movimento, era menos elaborado. E as pessoas narravam que elas tinham que fazer. Você assistia Liga da Justiça e tipo, a Mulher Maravilha tem que... Eu vou jogar o meu laço em volta do pescoço dele. Tipo, lógico que você vai. O que mais que vai fazer? Você não tem mais nada. E os golpes não tinham nomes, cara, pros desenhos americanos, cara. E os golpes que, tipo... É isso que é foda. Que absurdo. Dá pra fazer todo um outro podcast sobre isso. Mas o marketing dos desenhos japoneses são surreais. Principalmente, porque... E aí que eu só me toquei disso agora. Tipo, os japoneses são muito melhores nisso porque eles começaram depois e eles não não estão refazendo os caras da década de 40 igual os americanos. Exato. Que até hoje. Até hoje, sabe? Tipo, ninguém percebeu que esse cara não tem graça. Né? Tipo, eu tô no caminho pensando nisso, sabe? Porque sempre eu fico repassando essa história na minha cabeça, que tipo, o Super-Homem é um cara que ele consegue fazer tudo, ninguém encosta nele. A última vez que o Super-Homem teve graça foi quando ele morreu. Exato. Você tem uma noção. Sério? Volta. É. Faz, tipo, faz 20 anos isso, cara. Faz 20 anos que o Super-Homem não tem graça. E ele só teve graça só porque ele acabou, tá ligado? Ele morreu porque alguém matou ele, tá ligado? A graça foi que, tipo, beleza, acabou, tá ligado? Yes, conseguiram. O arco do herói do Super-Homem é o do vilão. Pode crer. Total. Mas o problema do Super-Homem, o Louis C.K. fala que, tipo, a graça do Clifford, o cachorro vermelho, é que ele é um cachorro vermelho enorme. Ele fala, tipo, lógico que não, você só desenhou ele enorme. E o do Super-Homem é exatamente isso, sabe? Tipo, ele é super poderoso, mas se ele chegar perto dessa pedra, ele fica muito ruim. Não é que ele fica muito ruim, ele fica inválido. Ele cai no chão e não respira. Então, tipo, se o roteiro falar, tipo, esse cara chegou com a pedra, daí o Super-Homem não conseguiu salvar ninguém. Tipo, eu sei que ele vai salvar alguém, não é como se a história fosse terminar triste. Então eu tô só esperando alguém fazer o cara se livrar da pedra. Alguém chutar a pedra de lado e falar, beleza, Super-Homem, vai lá, faz um bagulho. É a única solução. Eu acho muito engraçado que superasse. O que sempre me incomodou em relação aos super-heróis americanos, cara, é que, tipo, no final do dia, quando você para pra analisar, todos eles estão pelados, cara. Todos eles estão pelados e pintados em cima, cara. E nenhum deles tem genitais, cara. Tipo, é bizarro. Isso, ainda véio. Mais se você vai pegar, tipo, os quadrinhos do Rob Liefeld, que eles Nossa. Têm, tipo, bunda super torneada, sabe? Pois ninguém tá usando roupas, cara, que não são roupas, cara. Tipo, é a maior preguiça do caralho, parte dos cartunistas americanos fazer essas merda, cara. Uma das primeiras personagens com roupa que tiveram foi a nova Batgirl, que vai sair em outubro, tá ligado? Batgirl da Babs. Foi uma das primeiras. Que, aliás, palmas, cara, aqui, palmas, mano. Palmas, foi animal. Mais uma vez. Mais uma vez, cara. Mas voltando pros desenhos animados, assim, o que você mais assistia quando você era moleque que acabou realmente, tipo, entrando no seu traço, assim? Entrando no meu traço, eu acho que foi, tipo, eu acho que foram todos os, sabe, Dragon Ball e Pokémon e... Foi bem e mais anime, fica bem assim, mais mesmo, pra né? trás, mas eu gosto da estética de, tipo, essa pessoa vai ter essa roupa. Sim. E daí ela vai mudar, que é a mesma coisa que você pira em Dragon Ball, tipo, e essa não é a minha forma final ainda. Sim, Exato. Isso é sempre foda, né? Tipo, esse personagem vai ter esse design, sabe? Esse cara vai ter esse cabelo, ele vai estar sempre de azul e laranja. Uhum. Mas daí, tipo, se você trocar, ele é outra pessoa. Então eu piro muito nesse negócio de, tipo, você pegar Shaman King, por exemplo, eles mudavam as armas toda hora, sabe? Tipo, você vê que chega uma hora que o Takei mesmo enjoa de... Eu já enjoei de cansar esse cara nessa forma. Tipo, eles simplesmente trocam, não é como se tivesse uma cerimônia. O Cavaleiros, ele também tem isso. Mas, tipo, todas as armaduras quebraram. Agora alguém tem que sangrar até a morte em cima delas. Porque daí eu vou desenhar uma nova. Cara, isso é insano. É metal pra caralho, velho. Eu vou consertar essas armaduras com meu sangue. Eu achava do caralho que, tipo, o Shiryu, ele socava uma fenda no pulso dele, tá ligado? Com a mão, né? Com a mão, velho. E hoje eu acho treta que no Naruto as pessoas mordem o próprio dedo pra escrever com sangue. Eu fico, ninguém ia conseguir. Não, o Shiryu, ele passava a unha no pulso dele. Não, e numa só, tá ligado? Não é que é, tipo, várias tentativas, tipo, pá, já cortou, velho. É. E ficava de pé, ela sangrando na armadura, até o bagulho tá de boa, tá? Beleza, agora vai pra outra, tá ligado? Tipo, mano, o que surreal, eu acho legal, cara, é que essa foi a primeira vez que o Shiryu foi mártir, né? Porque daí ele passa o resto do negócio. Ah, eu vou arrancar meu olho, vai. Não, mas agora eu vou ficar cego. E ele fica cego porque ele se faz cego também. Esquece, eu vou arrancar meu olho. Virar uma cachoeira do avesso só foi o começo. Tá, exatamente. Tipo, cara, surreal isso. Esse é o cara mais fera. Mas sim, tipo, eu gosto muito desse negócio de, tipo... principalmente nos desenhos. Eu lembro do desenho do Zorro, que passava no Cartoon Network, que todo dia o Zorro tinha um brother dele que fazia alguma invenção genial, assim. Tipo, uns negócios de ferro assassinos. É como se o Zorro fosse o Batman, sabe? Sim. Mas foi uma hora que eu parei pra pensar, tipo, esse era o rolê realista, sabe? Tipo, esse, os caras são adultos, eles são... Ele tá enfrentando a polícia. É o Robin Hood Batman dos brothers. E eles usavam sempre a mesma roupa, sabe? Eu fico tipo... É, peraí, tá ligado? Eles não trocam de roupa. Eles têm um armário, sabe? Ele é a Mônica. Tipo, ele tem um armário cheio dessa roupa. E era toda uma roupa enfeitada, com uns laços, assim. Porque eles estão naquela época, sabe Deus qual era. Todo mundo era pomposo, tá ligado? Então, sabe? Eu acho muito foda que, tipo, sabe? Eu não, eu preciso mudar esse negócio. É, principalmente porque eu vou vender mais brinquedos. Mas fora isso, sabe? Tipo, de você se manter... Muito o negócio do Pokémon, sabe? De você ter que catalogar aquelas coisas. Uhum. Tipo, em Cavaleiros você tem, tipo, esses estão nessa categoria do bronze, esses estão de prata, esses estão no de ouro. O Japão tem essa necessidade, né? Eles curtem catalogar. Eles curtem isso, cara. Eles curtem níveis e categorias, cara. Sim. Que é um jeito de, tipo, esse bicho, mas ele pode ser revisitado de outro jeito mais legal. Total. Que é o que o Digimon, tipo, jogo. E agora ele vai usar calça jeans. O Digimon Deus pega de crack e falou: é isso aí, tá ligado? É muito maluco, sabe? Porque eu lembro quando saiu Digimon, era tipo. A gente é tipo Pokémon, só que a gente tem tipo 500 e milhões de Digimons. E eles são todos diferentes. Às vezes eles evoluem, às vezes não. Tipo, não importa. Um mutante com chifre de bode e corpo de leão e asa de morcego, tá ligado? É muito retardado. Eu acho que o Digimon, ele inclusive tinha um post esses dias falando por que Digimon é melhor que Pokémon, que eu nem abri de nossa, tanta velho. Alergia que me deu. Sim, cara. Mas eu acho que ele joga várias coisas. Eu lembro que eu aprendi um negócio muito incrível quando eu li numa matéria pequeniníssima dessas de revista de anime, que eram, tipo, duas páginas com uma imagem e daí um cantinho... A imagem assim, estouradona, falando, assim, né? Esse desenho é sobre o garoto joga um peão. E, tipo, eu não... deve ser incrível! E tinha uma falando que Gundam ficou muito, muito famoso e foi muito revolucionário, porque foi o primeiro desenho sobre o robô gigante... Que o robô gigante era, tipo, um modelo de alguma coisa fabricada em série. Sim. Falei, tipo, que igual o Pokémon, sabe? Tipo, é um bicho incrível que existe toda uma fauna, assim. Você pode encontrar um milhão desses. E eu acho legal, assim, no que o Pokémon acertou é que, tipo, eles catalogaram os Pokémons de um jeito na qual você... Se você realmente for nerd do bagulho, você pode lembrar de todos os 150 Pokémons. É. Digimon não, ele simplesmente fala assim, beleza, então vocês têm 150, a gente tem 300 milhões, tá ligado? Tipo, você não vai lembrar de nenhum desses, tá ligado? O Digimon, ele não tinha... O mais essencial do Pokémon pra mim é que tinha... acaba aqui. Uhum, a gente tem esse número. Exato. E que foi estendido. Vamos lembrar que esses números foram mudando, né? Sim, mas, tipo, de cada. O negócio do Digimon é que ele não tem fim, sabe? Você não sabe quantos são. É que pelo menos o Pokémon ele tem dividido por gerações. Ele tem uma ordem. Tipo, Digimon, cada episódio tem pelo menos uns 15 Digimons diferentes, tá ligado? Tipo, eu lembro quando eu tinha um peixe. Eu tive um peixe uma vez. E a gente colocou ele num negócio que meu pai achou engraçadíssimo e falou: tem que ser esse o aquário, que era tipo uma taça de uísque grandona. Uísque não, de... Como de, chama? Conhaque. De conhaque. E o peixe se matou. Ele pulou pra fora. E daí a gente ficou, pô, como assim, sabe? Tipo, eu preocupado em cuidar desse filho da puta e ele tá, tipo, ele se matou, sabe? Eu não sou tão ruim assim. E daí alguém falou em algum momento que, tipo, não, o peixe, quando você põe ele dentro do aquário, ele vai procurar todas as bordas pra saber onde que ele sabe, qual é a dimensão do meu negócio, né? Então, quando você tem um negócio em círculo, ele não acha as bordas, fica louco e pula. E pra mim, eu falei, tipo, eu não sei se é verdade, mas essa explicação foi demais, sabe? É tipo então, um fim Lovecraftiano pro peixe, tá ligado? Então eu acho que o negócio do Digimon, pra mim, era difícil de eu me apegar, porque eu não sei onde acaba, eu não sei até onde vai. Sim. Pokémon, eu sei, tipo, esses caras do final são legais, eles são mais importantes. Exato. Então, tipo, eu fico muito, tipo, um dia eles inventaram outro, assim. Sim. E daí Sim. tem esse bicho que evolui pra esse, mas nessa outra temporada ele evolui pra um outro que é feito de planta. Tipo, como assim? Vocês não podem só fazer o que vocês quiserem? O Super-Homem não veste uma roupa amarela quando deu vontade, sabe? Tipo... Eu gosto de quando as pessoas criam estruturas para as coisas. Sim, universos concisos, né, cara? E você, Daniel, como que teve mais de desenho animado, assim, para você? Cara, quando era moleque, foi bastante desenho japonês também, cara. Tipo, mas depois de um tempo tentando desenhar desenho japonês, eu reparei que, tipo, não é meu negócio. Acho do caralho, tipo, a respeito de uma série de maneiras diferentes, mas não é meu negócio mesmo, assim. E daí eu fui começar a procurar, tipo, umas paradas diferentes, assim, dos quadrinhos americanos, tá ligado? Sim. E desenhos, né, e por aí vai. E foi nessa que eu comecei a encontrar, tipo, esses cartunzão mais demente, tipo, sei lá, da época de ouro, da Nickelodeon, né? Que sim, invasor. Tinha Renin Stimp, tinha Vida Moderna de Rocco. Renin Stimp era do caralho. Rocco também. Oi? Rocco também era muito Rocco era do caralho. Era um negócio animal, que eles falam, velho, era animal. Dos desenhos de hoje, né? Era do caralho. E tinha Invasor Zin, que também me influenciou pra porra, tá ligado? Foi o que eu mais copiei, assim, ao longo da minha pré-adolescência, adolescência inteira, eu acho, tá ligado? Cara, tipo, um bagulho que não, assim, não era retardado, mas... Foi o primeiro desenho que eu falei, nossa, tipo, esse desenho é muito louco, desses mais americanos, foi Doug, cara. Cara, você sabia que Doug eu nunca gostei muito... tanto de Doug, cara? Eu achava Doug muito legal, cara. Eu, tipo, porque... não sei, tinha uma coisa em relação ao Doug que me irritava, eu queria dar um tapa nele, tá ligado? É, ele era meio que uma versão mais alta do Charlie Brown, assim. Ele era um Charlie Brown, tipo, EX, turbo, plus. Era alto, tipo um Charlie Brown menos o Jazz, tá ligado? Saca. E daí tinha Monstros também, que eu achava do caralho, tá ligado? Nossa, tipo. E também nessa mesma leva, acho que foi bastante os Cartoon Cartoons também, me fuderam com a cabeça pra caralho, né? Então tinha lá o Vaca e Frango. Sim. Tinha esses primeiros. Extra, tipo, essa primeira leva do Cartoon Cartoons me. Que era apenas engraçado. É, né? Exato, me estragou a cabeça, tá ligado? Era só não tinha uma mensagem. Nada, só, não tinha nada. É, só brutalidade. E eu lembro que, cara, tipo. Assim, Vaca e Frango, cara, todos os episódios são em volta de, tipo, subtextos brutais ali, tá ligado? Alguma coisa zoada na escola. E é isso, sim, só. É só isso que acontece. Eu acho engraçado que, tipo, sei lá, esses desenhos da Nickelodeon, eles me fizeram curtir, né, essa evolução do desenho animado americano, né? Tipo, do exagero, da parada meio doente mental, assim, tudo mais. E daí os Cartoon Cartoons, eles me fizeram reparar que dá pra você pegar pequenos trejeitos de desenhos japoneses sem parecer japonês, né? Porque Dexter tem coisa pra caralho, que lembra anime, assim, por pra exemplo, caralho, tá ligado? O Gundam do Dexter. É, exato, esse episódio era do caralho, sabe? Eles faziam igualzinho, até os efeitos de cena. Sim, os efeitos de cena. Tipo, por que não tem um desenho só disso? Exato, eu ficava pensando exatamente a mesma coisa. Inclusive, um dos primeiros quadrinhos que eu fiz quando era molecão, assim, tava na quarta série, foi justamente, tipo, isso do Dexter. Eu vi esse episódio e falei, ah, não. Isso precisa ser mais. Isso vai ser daqui pra frente. É. Né? Precisa ter mais disso, tá ligado? Eu fiz um cara nerd, assim, que entrava no robô e era muito foda. Era muito divertido, cara. Então, tipo, acho que foi bastante disso, assim, que é, inclusive, que me influencia até hoje, na verdade, tá ligado? Tipo, eu vivo no blog do John Kay, né, que é o cara que criou o Ren Stimp, porque o cara, ele tem um esquema todo bizarro de pegar e... Que aquela fita, ele também... Ele gosta de desenhos antigos americanos, mas ao mesmo tempo ele não gosta tanto e justamente dele não gostar que ele pegue e desestrutura o bagulho de uma maneira surreal, tá ligado? Tipo, ele quer pegar aquela pegada clássica e quebrar o bagulho, tá ligado? É tipo pegar o Pernalonga e distorcer o Pernalonga. Exato, e tipo, assim, e botar ele pra fumar crack e falar, beleza, agora é isso, tá ligado? E daí, tipo, acho que eu fiquei uma cota nesses desenhos, principalmente Invasorzinho, nos quadrinhos do mesmo criador, assim, tal, né? E eu só fui voltar mesmo a, tipo, assistir mais desenho animado que não fosse essas velharias de uns tempos pra cá, né? Que agora que a gente tem, tipo, um monte de gente nova. Gente nova fazendo coisa legal pra caralho, tá ligado? Essa nova geração, né? Tipo, essa nova leva da Cartoon Network e até mesmo galera independente lá do Cartoon Hangover que a gente falou sobre no outro podcast lá e tal. Tipo, isso tem sido bastante influência hoje em dia, assim, pra mim, pelo menos, tá ligado? Numa série de quesitos. Pode crer. É uma coisa bem doida, cara. Eu também tive esse intervalo. Então tinha uma época que eu fiquei sem assistir desenho, tá ligado? E falar, tipo, eu achei engraçado que desenho japonês só foi me influenciar quando era moleque, assim. Tipo, de uns tempos pra cá, meio que fui sendo mais influenciado pelo desenho norte-americano, só que, tipo, não o clichêzão, tá ligado? Tipo, não só que em super-heróis nessas porra, que isso me irrita de uma maneira profunda, cara. Eu acho bizarro. E também teve uma tendência, acho que ainda tem até, mas talvez um pouco menos, dos desenhos americanos que querem imitar desenho japonês, né? Sim, pra caralho. Eles forçam umas expressões de com bocão e olhão, não sei o que fica bizarro. Teve. Não, eu lembro, inclusive, que eles tentaram fazer isso com, tipo, os Looney Tunes, lembra, cara? Os Lunatics. Rolou, tipo... Nossa, é verdade. Rolou um reboot. Aquilo foi tenebroso. Tanto que não durou, tipo, duas temporadas. Não, né, que era... Cara, eles tentaram fazer um reboot dos Looney Tunes, só que com uma pegada mais anime. Chamava do Lunatics. E que eles fizeram todos os personagens clássicos, tipo, Pernalonga, o Taz, o Patolino, não sei o quê. E eles eram todos meio edgy, cool, assim. É. Eles tinham uniformes de super-herói, tá ligado? Eles eram super-heróis e tinham os poderes. Era, saca? Muito escroto, cara. Era muito escroto. Era muito escroto. Era muito escroto. Foi o que eu não falei, tipo, não durou duas temporadas, cara. É muito coisa de quem assistiu Space Jam e eles deviam ser, tipo, combater o crime. Nem desenhos japoneses. E era muito ruim. E aí a gente teve, tipo, coisas como Ben 10 e espiãs demais, tá ligado? Mas deu tipo... pra provar Avatar, né, cara? Que, tipo, apesar de, aparentemente... Eu nunca assisti, mas as pessoas falam que é um desenho bom. As pessoas viram muito, né? Eu também nunca vi. Então cara, nunca vi, cara, mas, tipo... Justamente, é o que eu ia falar até. O Avatar, quando eu assisti ele inteiro, a primeira série. É fantástico. É bom mesmo. É muito bom. E, só que quando eu comecei a assistir, eu peguei mal com ele justamente por isso. Porque ele é um parece anime que força uma coisa assim, meio querer imitar anime e tal, não sei o quê. Mas, cara, Avatar é um bagulho... É ponto fora da curva, ridiculamente muito. Assim, mas eu acho impressionante, todo mundo que assiste fala que é do caralho, cara. É tipo, do caralho, cara. Porque, tipo, ele é. Primeiro que ele é muito bem escrito, é muito bem escrito. Tipo, é uma história foda, assim. Que doido, cara. Os personagens são fantásticos, eles não são clichêzão. Tem as nuances, apesar de serem todos meio. Acho que até porque eles são todos meio crianças. Eles exploram umas nuances de personalidade dele muito, muito foda, assim. Sim, sim, que louco, cara. E sem contar que, cara. Sério, as animações de luta de artes marciais dele não tem igual em anime, em desenho americano, em Disney e porra que vale, tá ligado? Você jura, velho? São as melhores animações de artes marciais que existe. Que animal. É no Avatar, cara. O bagulho é muito bem feito, cara. Uau, estou surpreso. Tem um lance que tem quatro países, né? O país do fogo, da água, do vento e da terra. E cada um é inspirado em uma civilização meio oriental. Então, tipo, tem os tibetanos, os chineses, os coreanos e os japoneses. Sim, sim. Meio inspirado. E artes marciais que... Correspondem aos elementos. Então, tipo, o pessoal do país da terra, eles são meio inspirados em coreanos. Então, a arte marcial dos caras é baseada em movimentos... Do taekwondo. Com mais durões. E, tipo, porque eles são earthbenders, né? Eles dominam a terra. Então, eles lutam junto com a terra, com movimentos que são, tipo, mais tipo, brutos, violentos e rápidos e curtos. Mais pesados. Pesados, sim, entendeu? Sim. Tipo, os caras são os waterbenders, que são meio que os esquimós, assim, e tal. Eles lutam, tipo, um kung fu mais fluido, tá ligado? Então, tipo, meu, o estudo que os caras fizeram de artes marciais pra fazer o desenho é... Fudido, que assim, animal, cara. Que animal. Então são três temporadas que tem de Avatar e vale muito a pena assistir. Assim. É, eu acho que eu precisava disso pra assistir. O Mussa falando que é do caralho. Cara, selo Mussa de aprovação, muito, tá ligado? É muito foda. Da hora, vou mas atrás, eles cara. Jogaram tudo isso no lixo no filme, né? É, então, tem o filme do M. Night Shyamalan. Chamalaga Ding Dong. É, Chamalala Ding Dong. Chamalala Bananafone. Bananafone. Que os caras só ficam dançando. É, que é bizarro, assim. Então ignore o filme. Tem a série nova que é o Legend of Korra, que eu não assisti. É verdade. Dizem que é um pouco abaixo, né, do Avatar, que não é tão bom, mas assim, o Lesser Bender vale muito a pena assistir. Que louco, cara. É um desenho que foda e tipo, bate de igual pra qualquer anime. É que eu acho que o que me grilou mesmo em relação ao Avatar foi justamente esse detalhe que você falou, tipo, de ser um anime ocidental, você fazendo, putz, os caras tentando fazer uns bagulho de japonês, aí é meio foda. Ele parece forçar um pouco isso no começo, mas depois você vê que ele realmente fica em pé nos próprios méritos, assim, dele. Que louco, assim. Cara. Ele é um anime, ele não é um anime, tecnicamente, ele foi feito nos Estados Unidos. Sim, é. Mas ele é um bagulho que você vê que ele é desenho, ok, tem coisas mais infantis, mas ele é bem pro adulto que cresceu assistindo esses desenhos, sabe? Sim, ele tem sim. Essas referências que a gente tem, que a gente gosta de ver nas coisas. Isso é uma parada que eu acho legal, tá ligado? Que, tipo, que infelizmente são pouquíssimos desenhos que sacam, tá ligado? Tipo, a grande é que, tipo, sei lá, eu odeio a Disney, tá ligado? Mas tem uma coisa que o Walt Disney falou uma época que, tipo, eu acho do caralho, que, tipo, sei lá, você faz um desenho animado, tipo, pra crianças, mas você precisa lembrar que, tipo, todo adulto é uma criança crescida, tá ligado? Sim, sim. E justamente os melhores desenhos animados, sei lá, Adventure Time, o Regular Show, até os desenhos antigos, Running Stimp, o Invasorzinho, o Vida Moderna de Roca, são desenhos pra crianças, tá ligado? Só que, tipo, eles não esquecem que vai ter um adulto do lado daquela criança assistindo o desenho, tá ligado? A grande sacada é essa, tipo, né, vai cara? Ter que entreter aquele adulto também, tá ligado? Porque antes você tinha a noção generalizada de que desenho era coisa pra criança, né? Exato, exato. Os nossos pais... Tipo, são. Viveram com essa noção, né? Sim. De que existia uma definição muito clara, uma divisão muito clara em o que era entretenimento pra criança, o que era entretenimento pra adolescente, total, pra adulto. Né? Sim, era super segmentado. Era segmentado. Mesmo, né? Hoje não, tá ligado? Hoje. Eu acho engraçado que, tipo, acho que, pelo menos pra mim, pelo que eu lembro, isso começou a ser quebrado mais ou menos. Na idade moderna dos desenhos, a partir dos desenhos da Warner Brothers, lembra? Sim. Do Freakazoid, Animaniacs, Cérebro, essas porra. Essa leva aí, Tiny Toons. Isso começou a quebrar essa mureta, assim, tipo, sim. Surgiu esses desenhos e daí a galera percebeu que, tipo, ei, são desenhos de criança que, tipo, eu com os meus 20, 30 e poucos anos de idade posso curtir também. Você entende? Posso rachar o bico, porque eles eram, querendo ou não, releituras dos desenhos antigos da Warner. De um certo modo, sim. Porque tinha o Pernalonga, o Patolino, mas tinha o Perninha, a Lilica e o. E o, e o, Esqueci o nome do Pato Donald. Pato Donald. Não lembro. Do Patolino. Patolino não, é, é o... Ai, cacete, como é que é o nome dele? Eu tô ligado. Meu Deus. Sei lá. Patolino Júnior, foda-se. É, o Patolino Júnior, né? O... Patito. Patito. Usava um sombreiro. É o Patolino mexicano, né? O Patito. Patito. Mas verdade, a sacada foi essa, né? Começou ali mesmo, né? É, como é que começou? Tipo, e é engraçado que, tipo, a partir daí que eles começaram uma moda de, tipo... Beleza, tem desenhos pra criança, mas, ó... Tem piadas que só os adultos vão entender, tá ligado? É, exatamente. O molecada racha o bico, mas tipo, o adulto fala... Ei! Tá ligado? Peraí! Isso não deveria estar nesse desenho, tá ligado? E aí nisso veio quando o Cartoon Network não era só um canal de TV a cabo, né? Que essa foi a grande sacada do Cartoon também. Uh-huh. Eles passaram de... Só um canal a cabo pra tipo, ah não, beleza, um produtor de conteúdo. Principalmente porque eles eram um canal a cabo feito pra passar os desenhos da Hanna-Barbera. Exato, era só Hanna-Barbera. Era só Hanna-Barbera. Só vai passar os negócios velhos. Depois quando eles começaram a produzir, o bagulho foi foda, cara. E aí começou a crescer mesmo, né? E aí justamente veio essa primeira leva, Powerpuff Girls, Dexter, Johnny Bravo. Johnny Bravo, Frango. E o Coragem, acho. E o Coragem também. É depois? Eu acho que o Coragem foi um pouquinho depois, não foi muita coisa depois, mas, não. Mas é tipo, junto, toda essa galera, assim, toda essa leva, né? Sim, sim. O que eu achava engraçado é que o Coragem veio depois com aquele Dudu do Edu. Foi essa segunda geração do rolê. Verdade, é verdade. Mas o que eu achava muito louco de... Eu lembro quando eu vi isso, pô, eu peguei essa transição justamente do Hanna-Barbera pra coisas deles, assim. Pros Cartoon Cartoons, né? Cartoons mesmo. E eu lembro de... Pô, era... Beleza, tinha o Hanna-Barbera, eu assistia... Uma das coisas principais que eu assistia no Cartoon Network era SWAT Cats. SWAT Cats era louco. Era louco, velho. Aliás, vocês estavam falando das referências de vocês, o que acabou ficando no trampo de vocês, né? Pra mim, o que sempre... uma das coisas que eu mais gostava em desenho animado é aquela estrutura de missões dos episódios. Episódio é uma missão que eles precisam resolver. Aí tem um pouquinho de dentro de cada episódio que conta uma história geral. Que é a estrutura japonesa dos desenhos. Tipo, é que nem você vê o Changeman. Tem o monstro da semana, mas tem um pouquinho da evolução da história. Exato, anda um pouquinho só. De anime, é a estrutura japonesa de narrativa. E eu gostava disso, e eu gostava também dessas ultras tecnologias e tal. Uhum. Tipo, meu Deus, este robô que faz tal coisa e vira sei lá o quê, ou esse avião muito louco que solta mísseis diferentes. Eu ficava passando horas, eu olhava pra aquilo e falava, eu vou desenhar exatamente isso daqui. Aí eu ficava tentando aquele desenhar. Aquele jato deles era animal. Não. Eu tentava desenhar cortes, era SWAT Cats. E eu tentava desenhar os cortes transversais, sabe, das máquinas e tudo mais, que é exatamente o que é o SWAT Cats. É a estrutura de missões mais esses máquinas malucas, tá ligado? Era perfeitamente cool, né? Tipo, que tinha aquele riff de guitarra. Era radical, velho. Era radical pra caralho. Era radical. Cara, o que me deixava só puto em relação ao SWAT Cats é que eu tinha que esperar a porra do Capitão Planeta pra assistir SWAT Cats. Era sempre depois do Capitão Planeta. Cara, ficava, puta, eu odeio o Capitão Planeta e os planetários. É, que eu gostava do Capitão Planeta. Era... Os planetários, os defensores. Bando de filho da puta. Bando de estreiré de mala do caralho. Eu gostava do lance dos elementos. Tipo, que tinha, cada um tinha um elemento. Cara, eu achava um saco, tipo, velho. Eu gostava de ter os elementos. Isso que eu falo. Os personagens eram um saco. Cara, eu queria dropar um monte de lixo tóxico no Capitão Planeta. Cara, tanto que o meu episódio preferido era quando eles descobriam que tinha alguém desenvolvia umas luvas de metal. Pode crer, que tinha versões agressivas dos elementos, tá ligado? Pode crer. Que era tipo fogo da conquista, tá ligado? Eu lembro disso aí. Eles não podiam usar o anel e a luva ao mesmo tempo. Eu lembro que eu vi esse episódio e falei assim, pô, por que eles não continuaram isso pra sempre? Era muito mais hardcore. E aí, lógico, tinha que ser o Mati bundão, tá ligado? O poder mais inútil. Falando, não, galerinha, vamos voltar para os nossos anezinhos. Cara, o macaquinho dele é muito mais poder do que a voz dele, do que o anel dele, cara. Total, deve ser o anel do poder do macaco, tá ligado? Eu sempre fiquei pensando pra que serviam as pessoas, sabe? Ou, tipo, por que os Power Rangers tinham vários robôs que viravam um só. Se eles nunca usavam os outros, eles entravam nos outros robôs pra correr Exato, em direção a eles mesmos. E eles ficavam em direção a eles mesmos. Sabe por que tinha os robôs, cara? pra ter o solo de guitarra. É, exatamente. É. Pra ter o riffão de guitarra. Como é que você vai ter a introdução do bagulho sem um riff de guitarra, velho? Sabe, e eu ficava pensando, tipo, nossa, eles podiam usar esse, né? Esse é muito da hora. Por que eles não fazem, tipo, 5 robôzões gigantes que viram um robô muito maior, tá ligado? Tipo, velho, melhor, né, cara? Por que eles não fizeram um só? Quem investiu na tecnologia de fazer um negócio que parece bom quando tá sozinho e ainda tem que encaixar no outro pra funcionar hoje? Tipo, sei lá, você vai ver os Power Rangers, cara, os Megazords são totalmente inúteis sozinhos, né? Que é, tipo, então, exatamente. Busque suas pernas, que tem, cara, tipo, os bracinhos, tipo, aqueles bracinhos são totalmente travados, cara, aqueles bichos não correm, velho. Cara, por isso que o Changeman e o Flash mostram muito mais firmeza. É. Tipo, é uns tanques de guerra, uns negócios úteis, assim, né? É, era muito mais tipo, útil. Tipo, eles tinham que pegar o designer do Ranger Verde, cara, que tinha um robô que fudia a porra toda, velho. Tipo, cara. Ele ficava assim, com os braços grudados no corpo e tinha uma metralhadora nos dedos. Pois é, cara. Tipo, o Zord do Pterodáctilo. O que aquela porra faz, cara? Não serve pra nada aquilo, né? Não serve pra nada. Inclusive, nem no robô gigante do bagulho. Ele só o peito. Ele chegar nas costas e ficar ali, assim. Era só, acho que era o peito, cara. Era no peito? Era no peito, ele copava no peito. Peito, tá certo, tá tipo, certo. Tipo, sua caixa torácica, tá ligado? Sutiã. É porque a menina era rosa, então era um sutiã. Então, claramente era um sutiã. Porque foda-se. Mas é. Mas, e aí, justamente, voltando pro Cartoon Network, e aí eu lembro que justamente teve essa transição, e o que bateu pra mim nesses desenhos do Cartoon Cartoons e tal. Era um pouco justamente o que tinha do Nickelodeon, mas o Nickelodeon ainda era muito bem feito num sentido técnico da coisa. É, assim, sabe? Que tipo, o lance que, tipo, ainda tinha muito, tipo, sabe, texturas. É, era muito insano o bagulho. E era uma animação pesada e tudo mais. Já esses do Cartoon Network não eram. Era muito mais, tipo, eram uns sólidosões, assim. É que a grande diferença é que, tipo, sei lá. Era bem mais cru, sabe? É, eu acho que a grande diferença é que, tipo, que a Nickelodeon e a Cartoon Network começaram a investir em cartunistas, de fato, pra fazer os desenhos animados, meio que na mesma época, tá ligado? Só que eu acho que, tipo, Nickelodeon investiu pesado, logo pra início, tá ligado? Tipo, deu um monte de dinheiro pro John Kay, deu um monte de dinheiro pro cara do Invasorzinho, do Rocco, de todo mundo ali e tal. Falou, mano, faz um bagulho louco. E enquanto isso, Cartoon Network tava meio que, sabe, botando o dedinho na água ali pra testar o bagulho. A diferença é que a Nickelodeon não seguiu adiante. Tipo, hoje em dia os desenhos da Nickelodeon são uns cu. É, nossa. E em compensação, Cartoon Network pegou e, mano, falou, velho. Eles fizeram Bob Esponja. Não, tudo bem, mas foi um, tá ligado? Há 20 anos, tipo, há 20 anos. Foi tipo dois desenhos, tá ligado? Tipo, saca, sendo que antigamente, na época de ouro, tinha tipo 6, tá ligado? Só agora, tipo, só agora o Cartoon Network fez uma Hora da Aventura pra falar, tipo, uff. É, mas demorou, é verdade. Mas em compensação, eles seguram. Uma bronca pra caralho depois com o Cartoon Cartoons. Eles ficaram uma cota, sim, não, tipo, eu acho muito da hora, moendo aquilo lá e tal. Tipo, dos caras que estão fazendo, tipo, eu quero resultados. Não pode ser as crianças na mão. Eu acho que a diferença, assim, o Cartoon, ele criou uma marca. Tipo, ele criou um portfólio, tá ligado? Ele criou um lugar onde cartunistas iriam querer trabalhar, tá ligado? Ele criou um universo. O Nickelodeon criou obras. Exatamente. Fez uma obra, outra obra, outra obra. Sim, exatamente. Não existe uma coisa que encompassa. Cara, tudo assim, entendeu? É a diferença entre a DreamWorks e a Pixar, sabe? Assim, é exatamente a mesma coisa. A Pixar fez aquele universo Pixar, assim, que é um negócio sólido e constante. Sim, sim. Enquanto que a DreamWorks são várias obras que, bem legais que não tipo, se relacionam. O Invasorzinho, pá! Cancelou em meia temporada. Tipo, Ren e Stimpy, pá! Cancelou em uma temporada. O Rocco, pá! Cancelou em... É que a grande real do Nickelodeon é que, tipo, eles falam assim, queremos desenhos bons e toma o dinheiro pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Daí eles viram que, tipo... Eles acabaram de usar a frase mágica, cartunistas, façam o que vocês quiserem. É, tipo, eles não sabiam exatamente no que isso ia resultar, tá ligado? Tipo, eles esqueceram que, na verdade, na maior parte das vezes, isso não é muito bom quando você tá querendo vincular pra crianças. É, tipo, e a produção é muito mais, tipo, nóia, assim, psicodélica, né, cara? Tipo, sim. Cara, o Zin, Rocco e Ren Stimpy. Não, eu tipo, lembro que tinha louco. Eu vi uma entrevista com o Johan Vasquez, lá, que fazia o Invasorzinho, que ele tava explicando por que a Nickelodeon... limou o bagulho, porque tipo, eles fizeram um episódio de Halloween e daí tinha uma cena específica que o Girl, que era o robozinho do Zin, ele aparecia depois de uma explosão completamente coberto de sangue, tá ligado? E daí ele tava até falando, meu, e a conversa sucedeu da seguinte maneira, pô, o robozinho que todo mundo ama tá coberto de sangue, como assim? Ele falou, ah, meu, é sangue bonitinho, tá ligado? Daí falou, cortaram o bagulho na hora, assim, falou, chega, tá ligado? Mas aí, tipo, aí é o que você falou, a Nickelodeon tem umas obras esporádicas e mais pesadas. Aí, sim, sim. A Nickelodeon fez Avatar, sim. Depois. É verdade. Avatar da Nickelodeon? É, da Nickelodeon. Esse é a produção da Nickelodeon. Caralho, não sabia. Da Nickelodeon, Avatar da Nickelodeon, aí eles foram pra começar, Adventure Time, acho que o piloto passou no Nickelodeon, se não me engano. Ah, é? Sério? Se eu não me engano, o piloto passou no Nickelodeon, depois passou pro Cartoon. É verdade, tanto que o primeiro episódio do oficial é meio que tirado do piloto umas partes, assim, e aí montado. Eu sei que eles tiveram um pré-piloto bizarro, que não tinha nada a ver com o universo do Adventure Time, depois que estreou no Channel Frederator lá, que é o que criou o Cartoon Hangover lá. Né? É, exato. Que tinha o Abraham Lincoln de Marte, uma porra assim, era bizarro. Pode crer. Não. Esse piloto passou... Então, assim, ele tem essas pitadas de genialidade. Total, sim, sim. Né? Total. E dos jogos... Bom, dos jogos não, dos desenhos modernos, já que a gente falou de todos esses que... Tudo isso, certamente, como a gente tava falando, tipo, certamente é claro, assim, o caminho que esses desenhos estavam tomando, assim, né? Uhum. Precisava misturar um pouco mais de técnica com essa coisa mais adulta também, uhum. e de conseguir falar com as crianças e tal. E aí, justamente, eu acho que o melhor exemplo disso, assim, ou pelo menos é o que engloba esse conceito de desenho moderno, é mesmo o Adventure Time, né? Eu acho que desses de todos... Porque ele cresceu de uma maneira gigantesca, ele faz aquilo que você fala, né, Daniel? Uhum. De saber vender cada personagem separadamente. Entreter os adultos também, tá ligado? Tipo... Sei lá, o Adventure Time eu acho que tipo, seria o desenho renascentista, tá de um certo modo, tá ligado? Sim. Porque, tipo, que nem você falou, ele conseguiu criar uma parada, tipo, uma marca muito... Evolução dessas paradas, sim, sabe? Sim, sim, assim? E, tipo, ele conseguiu criar uma marca que vende qualquer bosta da Adventure Time você quer comprar, tá ligado? Sim. Eu acho que mais que evolução é um amadurecimento. Sim, pra caralho, isso. Eu acho que essa é a palavra mesmo. De toda essa fundação que nasceu com Cartoon, não sei o que, não sei o que, foram experimentando e tipo, amadureceu até chegar no Adventure Time. E o legal é que o Adventure Time, tipo, ele fez o Cartoon Network voltar a botar fé nos cartunistas doentes, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, sei lá, com o passar dos anos, eles foram meio que desencanando e pegando, tipo, aquele... os copy-paste lá, zoado, tá ligado? Fazendo desenhos babacas e tudo mais. De repente surgiu o Adventure Time, que é uma parada original pra caralho, que é engraçado pra caralho, tipo, é bem feito pra porra, vende pra caceta, tá ligado? E tem muita personalidade. E tem muita personalidade, e ao mesmo tempo, tipo, você vê, o Pendleton Ward, ele pegou... E, sei lá, nas primeiras duas temporadas foi ele. Daí eu lembro que acho que a partir da terceira ele começou a pegar um monte de cartunista independente pra fazer o roteiro do bagulho e tudo mais, assim, e tal. Então, de um certo modo, ele falou pro Cartoon Network, tipo, ei, na galera que desenhos por cartunistas é bom, tá ligado? Tipo, tira esses engravatados do meio e deixa a gente fazer que nosso trabalho, tá ligado? Que o HBO fez. Exato, exatamente. A partir do Sopranos. Sim, exatamente, tá ligado? Exatamente, é verdade. Tipo, tira esses engravatados do meio do caminho e deixa a gente fazer nosso trabalho, tá ligado? E daí, a partir disso, surgiu um monte de coisa. Tem aí o Regular Show, tá ligado? Tem o Flapjack, tem um monte de coisa, tá ligado? É, então, é verdade. Esses, inclusive, é engraçado porque se você for ver, você começa a conhecer as pessoas que trabalham, você vê que todos eles trabalharam trabalhando no outro, que trabalhando no outro, que trabalhando no outro. Então, é tudo interligado, mesmo uma ceninha, assim. Como é que é? O diretor do Flapjack era desenhista de storyboard. Storyboard do Adventure Time, tá ligado? É. E aí os caras do Regular Show também estavam envolvidos na produção do Adventure Time ou de algum outro. É que nem o Raoni falou, tipo, galera do Tumblr, tá ligado? É, galera do Tumblr. Me lembro, foi um parênteses que isso acontece com mangá bastante também, né? Que o... Teve o Samurai X, o Rurouni Kenshin, vocês conhecem, que o autor, o Nobuhiro Otsuki, os assistentes dele eram Hiroyuki Takei, que virou, foi Shaman King, Eiichiro Oda, que fez One Piece, e o Hiro Mashima, que fez Fairy Tail. Pode crer. Então, tipo, mangaka é fábrica de outros caras, sempre é fábrica de caras fodas. Isso é muito louco, cara, isso é muito da hora, tipo, ver como é que a parada vai meio que se conectando ali e tal. Daí tem o Steven Universe também que saiu, a mina saiu da equipe do Adventure Time, tá ligado? Tudo bem que Bravest Wars é Pendleton Wars também, tá ligado? Mas... É verdade. Enfim, tá ligado? E aí, falando um pouco sobre o Cartoon Brew... O Cartoon Hangover, né? É, que você descobriu recentemente, né? Uhum. E debulhou inteiro. Conta um pouco o que, que é o Cartoon Hangover exatamente, o que, que é... As pessoas podem assistir no Cartoon Hangover. Cara, tipo, novamente, que nem o Raoni falou, tipo, literalmente a galera do Tumblr, tá ligado? Tipo, pegou a galera ali que queria fazer desenho animado e falou assim, mano, façam desenhos animados. E é um canal no YouTube, né? É um canal no YouTube. Inclusive, a gente botou de dica, eu acho que no podcast retrasado. Sim, assim. Foi. A gente bota de novo o link aí pra vocês verem. Mas, tipo, meu, assim, ao meu ver, é um canal onde os caras pegam, tipo, a galera que quer fazer desenho animado e foda-se, independente de qualquer merda, e fala, mesmo, beleza, faz. A gente vai vincular essa porra pra galera ver, tá ligado? Porque tem uma visibilidade absurda, tá ligado? Sim. Os desenhos do bagulho. Tipo, a galera que cria no Cartoon Hangover geralmente acaba indo fazer uns bagulho maior, assim, tudo mais. E daí tem uns desenhos loucos, cara, que tem saído ultimamente. O mais famoso é o Brevest Wars, né? Que é do... Vocês assistiram? Que é do próprio Pendleton Ward. Que é do Pendleton Ward, né? Que é tipo episódiozinho de 5 minutos de pura insanidade. É. Cara, aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito. A gente já conversou, né, sobre isso. Daquela vez do Bravest Warriors. Que essa é justamente isso, essa estrutura japonesa de contar a história de cada vez. Uhum. E você não perceber que está sendo contada uma história, a não ser quando você de fato senta e assiste tudo de uma vez. Aliás. Exato, exato. E é interessante que, assim, que com o advento da internet e a popularização dos canais no YouTube e a forma, por exemplo, como o Netflix está fazendo séries, sabe? Que é tipo, sai uma temporada e você assiste tudo de uma vez. Sim, sim, sim. Isso ficou mais fácil de ser retratado, sabe? Essas grandes histórias são mais fáceis de serem apresentadas e serem estruturadas. Enquanto que antigamente, pô, até o Adventure Time eu só consegui assistir depois que eu baixei tudo e assisti. Porque se você assiste só esporadicamente na televisão, é só tipo, é só um episódio que acontecem coisas e pode ser um episódio isolado, assim. É. Principalmente porque a Hora da Aventura, ele é tipo, a gente vai contar a história da Terra de U, sabe? Sim. Então sim. Tem episódios que ele tipo, construiu o universo tão bem, sabe? E investiu tanto em, tipo, não, é esse lugar aqui, ele tem essas pessoas, que tipo, tem episódio que não aparece o Finn e o Jake, sabe? É? E sim, foda-se, sim. E o episódio é incrível, você tipo, adoro essas pessoas. Sim, exatamente. É, construção de um universo sólido, tá ligado? Sim. Muito bem feito. Bravest Wars tem isso bastante também, cara. E isso que você falou também de você meio que não sentir que estão te contando uma história, acho que também é uma questão do próprio amadurecimento, de uma sutileza narrativa, sabe? Exatamente. De você meio que esconder, entre aspas, a história embaixo de uma descamada. É a velha regra de escrita, né? Show, don't tell, né? Exatamente. E era isso, a gente passou de contar a história, como o Rony tava falando da Mulher Maravilha, né? De agora eu vou amarrar o meu laço, agora eu vou subtrair as coisas desse poder desses caras. Tipo, conta, narra tudo que vai acontecer. Não, tipo, ó, simplesmente acontece, sabe? Tipo, pô, tem um episódio do Bravest Warriors que pra mim é o exemplo perfeito disso. Começa o episódio e aí eles simplesmente estão num trem, assim, tipo, num trem. Sim, indo em direção, nossa, a alguma coisa, né? E passa, assim, um tempo, eles estão conversando sobre... Eles conversando sobre qualquer coisa. Uhum. Sobre qualquer um detalhe. E, de repente, eles falam, o que, que a gente tá fazendo aqui? Peraí, quem que sou eu? O que, que é isso, genial, daqui? Uhum. E eles não percebem que... Eles não sabem o que tá acontecendo. Isso. Sim. É lá pro meio. Então, isso que é interessante. E as você ferramentas não sabe do também. Negócio. Então, as ferramentas do negócio. Você sabe quem eles são porque você já assistiu coisas anteriores. Aí você fica, bom, peraí, por que que eles não sabem? E isso é o gancho narrativo inteiro pro negócio, sim, sabe? Tipo... Uhum. Isso é muito louco. Eu acho muito louco que, tipo... Em nenhum momento ele conta o que tá acontecendo. Você vai ter que descobrir, você vai ter que entender e esperar acontecer. Isso é muito louco. Eu acho muito louco que, tipo, ele consegue elaborar histórias massivas e, tipo, em 5 minutos. É, tá ligado? Exato. Tipo, exato. Depois dá uma olhada. Depois tem uns mini episódios que eles fazem. Eu acho que são uns 10 episódios de 1 minuto. Nossa. Do Bravest Warriors também? Acho que o mais famoso é o do Cat Bug. Da novela do Cat Bug, cara. É verdade. Que, tipo, aquela porra é muito fofa, é cara. É muito engraçado. É muito bonitinho, cara. Caralho. Ele tá brincando com um rato morto. Com tipo, uma batata, um graveto e um rato morto, tá ligado? É muito foda. Bizarro. É muito bom, cara. É bizarro, retardado, porém fofo ao mesmo tempo. E todo mundo começa a chorar. Mas bacana, hein? Legal. Muito louco, cara. Isso que é legal, assim, a gente fica feliz de ver que hoje o desenho animado, ele pode ser meio que como um videogame, sabe? É. Ele pode ser usado como uma ferramenta narrativa Aliás, eu vejo muito... válida e adulta e... Uhum. Isso, ele pode ser usado pro bem, tá ligado? É, aliás, apesar de, tipo, da técnica de animação ser bem antiga e já ser bem desenvolvida e tudo mais, eu acho interessante que a gente chegou nesse momento da animação onde ela é ridiculamente comercialmente viável, assim, porque vende muito, cara. Vende, se você faz... Olha o Adventure Time, como tá falando. Cara, eu acho que todo mundo tem alguma coisinha do Adventure Time, mesmo que involuntariamente. Tem um chaveiro, bonequinho, que, alguma coisa, tá ligado? É tipo aquela fita do Menina Super Poderosa. Eu lembro quando saiu Menina Super Poderosa, tipo, eu fiquei surpreso que, tipo, era um desenho que não precisa de um logo, tá ligado? Porque os próprios personagens são os logos do bagulho, tá ligado? Exato, tipo, o Adventure Time é isso. Tipo, Adventure Time, tipo, não é... Você fala Adventure Time, é Finn and Jake. Mas é engraçado, tipo, o Adventure Time vai além disso, porque, tipo, o universo inteiro é um logo, tá ligado? É. Tipo, você pode pegar qualquer porra de personagem do Adventure Time e fazer, mano, um boné, fone de ouvido, uma camiseta, um boneco, tá ligado? Um chaveiro, qualquer bosta, tá ligado? Tipo, sim. Cara, é tudo muito marketável, saca? E é impressionante, não é só marketável, é impressionante como o valor icônico de cada um dos personagens. Não, pra caralho, se você diminuir todos os personagens pra formas geométricas correspondentes às cores, com as cores correspondentes de cada um dos personagens, você vai identificar todos eles, você consegue ver as expressões deles. Totalmente. Sabe, assim, de tão marcado que ficou, já ficou tão icônico, já ficou tanto que você, o personagem já tá dentro da sua cabeça. Sim, sabe, totalmente. Assim, já não tá mais só no desenho. E isso é muito foda. É. Assim, e outro lado disso é também que a porta de entrada pra quem tá fazendo diminuiu muito também, né? Sim. Porque hoje é muito fácil você fazer uma animação em casa, sabe? Sim, totalmente. E divulgar no seu canal do YouTube. Inclusive, sabe? O próprio Cartoon Hangover, isso eu acho que é uma coisa interessante, ele não intimida as outras pessoas a fazerem coisas bacanas, sabe? Assim, ele é tipo, viu, a gente fez um negócio de um minuto. Faz aí um negócio de um minuto. Exato. Um negócio de um minuto é totalmente fazível pra um animador amador. Não, assim, todos os episódios são bem curtos. Inclusive, acho que o maior episódio que tem lá é do aquele novo do Beyond the Puppy Cat, cara, que tem de 10 minutos. Pode crer. Esse é tipo 5 minutos, tá ligado? Tipo, 1 minuto, manja, tipo... Tipo, quebrar esse paradigma da parada é muito louco. Porque, animal. A animação é um negócio que tava... nas mãos de grandes estúdios há muitos anos, assim, tipo, e até pouco tempo atrás, sabe? Sim, sim. Agora é possível finalmente fazer essas coisas. Mas isso é legal, né? Eu acho legal do Cartoon Hangover que, tipo, ele parece um selo independente de música, de um certo modo, isso, pra desenhos animados. E o legal é que, tipo, você vê claramente que ele ajuda a galera que tá querendo fazer desenho animado pro bagulho, sabe? Sim. Tipo, que nem a gente tava conversando hoje, tipo, eles dividem entre eles dubladores. Você vê que provavelmente existe uma divisão também de artistas também no rolê ali e tal. Tipo, é uma deve cena. Rolar muita brodagem ali. Pra caralho, também, é uma cena. É uma cena, tá ligado? Tipo, não é uma panela fechada de gente escrota, é uma cena, tipo, aberta a pessoas novas, tá ligado? Pra fazer coisas legais. Por tanto que você tenha uma ideia bacana, um conceito legal, foda-se, tá ligado? Pega e faz, manja. Com certeza. Isso é bem louco. É, animal. Uhum. Muito bem. Uma conversa feliz sobre desenho. Sim, animal. Nossa. Né? Pra sim, compensar, cara. O churumão, né, velho? Por favor, né? Caralho, hein? É, legal, animal. Bom. Mande suas coisas, né? Se você curte alguma coisa. Coisa que a gente não comentou, até que a gente tinha comentado que você queira comentar mais. Uhum. Se você faz desenhos ou ilustração ou desenho também, fale com a gente e tal. Exato, bota no convés, cara. É, então, a gente tá ligadão nessas coisas. Sim, sim. E, pô, acho que é isso. Acho que esse bloco é isso. É isso. Porque eu sinto o cheiro de orientalidade vindo por aí. Meu Deus. Exatamente, cara. Cheiro de peixe e arroz sem sal. Orientalidade acumulada, né? Porque semana passada não teve. É verdade, né? É verdade. Então a gente vai fazer uma pequena pausinha e já volta. No matter how you spell it, we still got beats to check up. Question how we live, question what we give, take it to the next, leave them where they can't see me. Still they judge, but they be butt ass. What's that wig, like a Muppet. Keep it simple, can't trust it. Lights the fuel. Estamos de volta para aquele momento. Yeah. A gente voltou? Saudades daquele momento. Estamos de volta mais uma vez. Yes. Aquele momento que não teve semana passada porque eu não participei. Sim. Que é o muito bem. O momento de emoção de hoje é uma notícia. Yes! Para comprar um papo sobre quadrinhos e sobre desenhos. Sim. Uma notícia sobre quadrinhos. Ah. Lá no Japão, que o mangá, o famosíssimo mangá, o Shingeki no Kyojin Attack on Titan, que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, oba, ele alcançou de a marca de 40 milhões de unidades vendidas. Como assim, cara? Desde o seu início. Não tava, tipo, esses dias, tipo, bateu 8 milhões, eu acho que no mês, não foi uma coisa assim? Foi um volume, eu acho. Um volume, 8 milhões. Caceta. Ele chegou à marca no seu 14º volume, que tá sendo lançado agora. É a maior da história dos mangás, não, assim? Nunca será One Piece. Aliás, na verdade, chegará... Inclusive, ele passou One Piece em... Não! Passou One Piece já. Não no geral. Não, né? No geral, né? Passou na última prévia que teve. Vendeu, o último volume de Shingeki no Kyojin vendeu mais que o último volume de One Piece. Que absurdo. Agora o One Piece é o segundo mangá mais vendido no Japão, cara. Bizarro, Então, na verdade, o 14º volume, que vai sair no dia 8 de agosto, com esse volume vai passar os 40 milhões de unidades vendidas, volumes vendidos. Puta que me pariu. Desde a estreia do mangá. Mano. Shingeki no Kyojin, ele é publicado desde 2009. E, cara, vem crescendo em popularidade muito nos últimos anos. Que, né? Doido, é assim. É assim, e é uma marca absurda pro mangá alcançar. Ultimamente... Um mangá mal desenhado daqui. Digo. Mas é mesmo, cara. Não, mas é mesmo. É mal desenhado, cara, pra porra, cara. O anime, ele é legal. Tipo, o traço dele é legal, a animação é legalzinha. Mas o mangá, ele é muito feio. Ele é feio pra caralho. Eu só consegui ler porque a história é boa, cara. Cara. Eu lembro quando você falou que, tipo, a Shonen se fudeu porque eles rejeitaram. Eu fico, tipo, eu rejeitaria também. Eu ia aceitar. É totalmente rejeitável, cara. Totalmente rejeitável. Então. E chegou essa marca, tá fazendo um puto sucesso. Eles estão com um anime, rolou o anime, já acabou. Vai ter dois longas-metragens animados previstos pra esse ano. Do Shingeki? Mais um filme live action pro ano que vem. Ô, louco! Já, caralho! Assim, o bagulho tá bombando. Tá explodindo. Estriquinado, explodindo, fritando. Cacete. Peraí, então não vai ter mais anime? Isso que você falou? Como funciona isso de que o anime acaba e a série... Na verdade, o que eles vão fazer, que é uma coisa que eles fazem muito no Japão, é resumir a série em dois longas animados. Ah. Basicamente. E assim, visto que da onde parou o anime... Pra quem só viu o anime, né? Uhum. Visto de onde parou o anime comparado com o que vai acontecer na frente, faz sentido eles aglutinarem tudo. Porque fica muito confuso. Depois, pra frente, não é que fica confuso de um modo ruim, é só, tipo, muita informação de uma vez só, sabe? Assim. Sim. Tipo, para o anime, porque a gente precisa ver como a gente vai dar um jeito no lixo que esse cara fez no roteiro. Consertar essa merda depois. Exatamente, cara. E aí eu tava pesquisando pra referência justamente sobre One Piece. Sim. Né? Que o One Piece, ele saiu, o volume mais recente dele, ele é o 74, que saiu em junho. Pode crer. E assim, desde o volume 11, o One Piece vende 4 milhões de volumes, todo volume. Pode crer. Até agora. Caralho, velho. Num total, no acumulado, ele já tá com 310 milhões de volumes vendidos. Mano. Chupa, haters. Mano. Isso é coisa pra caralho. 300, então, mas pensa no seguinte. Agora vamos calcular. Certo. 310 milhões de volumes a 74 volumes. Certo? Certo. Considera que eles vendem 4 milhões de volumes por volume lançado. Sim. Shingeki no Kyojin alcançou 40 milhões com 14 volumes. Nossa, que absurdo. Caralho, velho. Que surreal, isso é, velho. Isso quer dizer que... Dá pra fazer uma média. Não muito em breve. Dá pra fazer uma média, ó. Você falou de 310 milhões em 74, dá realmente 4,1 milhões por volume. Por volume. Você está ouvindo o podcast da matemática. Mas estatística, a gente calcula pra você. Por enquanto. Divide! O 40 milhões por 14 volumes, por enquanto está em 2,8. Considera que... Mas já... O crescimento foi mais rápido. Isso quer dizer que a gente não tem aqui os números de vendas recentes dos últimos volumes, que foram maiores que os primeiros de Shingeki no Kyojin. Uhum. Teve um crescimento. Cara, ele vai alcançar aí One Piece em breve. Em breve. E o Raoni vai se matar, certeza. Nunca vai acontecer. De maneira alguma. Não vai pedir que isso aconteça. Não, pior que o Oda tá complicado. Tipo, as histórias ainda são incríveis, sabe? Porque cada saga tem, tipo... Um rolê mexicano muito triste por trás. E essas ele ainda manda, tipo, muito. Nossa, eu que tô lendo esse negócio há 40 anos, fico, nossa, como ele se supera, ele é muito bom. Mas as firulas estão, tipo, Dessa vez tinha um cara que tinha um poder igual de um cara do Yu Hakusho. Tinha um cara que tinha um poder igual de um outro cara que ele mesmo fez. Eu fiquei tipo... A unida da depressão. Nossa, velho. Não, eu tava tipo... Ai, por favor, meu Deus. Então, e o foda é que o Oda, é primeiro que tipo ele é o workaholic pra caralho. Sim. Né? E ele vive doente. É, cara. Ele mexe, ele tá com alguma doença e tal, não meu sei o que. Deus, ele tá morrendo. Tipo, One Piece tá matando ele. Um capítulo sim, um não, tem tipo, o mestre Oda pegou, tipo, coceira no pé, não vai. Semana que vem não tem One Piece, sabe? Ele, tipo, filho da puta. E assim, mais que isso, é uma coisa que vem recente, que a Jump tá numa crise muito clara, assim. É mesmo, cara? Tá numa crise, porque crise... eles não conseguem revelar novas obras que cheguem na pegada do One Piece, sabe? Uhum. Porque o One Piece, assim, de longe, hoje, é a maior obra que eles publicam, né? Pode crer. E eles estão com dificuldade de ter algo nesse patamar. Porque, assim, Naruto tá decadente, Bleach tá decadente, tá tudo Nossa. Meio decadentão, assim, Sim. tá ligado? Que bad, cara. Tá saturado. Tanto que o One Piece está, tipo, tudo bem que ele é mega... popular ainda, famoso, relevante e bom. Uhum. O One Piece mantém a qualidade. O Raoni lê o One Piece e pode dizer que mantém a qualidade. Ele mantém a qualidade. Tá ligado? Tem umas coisas meio idiotas, assim, mas sabe, quando você inventa problemas. E agora esse cara tem o poder de fazer... É tipo Frozen. Que a menina, ela solta gelo. E também faz criaturas. E também ela congelou o país inteiro só porque ela, tipo, não quis ir no baile. Assim, tipo, porra. Eles estão lutando com um cara agora que solta fios. E daí, tipo, esse cara aparece e daí matam ele. Daí, ah, não, esse é um clone feito de fios. Daí o cara apareceu de novo e mataram de novo. Não, era outro clone. Ah, vai se fuder, então. Quantos clones tem? Vai, escreve de novo. Então, e daí, é isso, entendeu? É emblemático, sabe? Por melhor que seja, Sim. o cara não consegue carregar o bagulho inteiro nas costas, lógico, sozinho, sabe? Lógico, claro, claro. Não tem como. Principalmente porque tá num patamar, tipo, Dragon Ball acabou, assim, no momento em que, sabe, duas sagas depois que alguém conseguia destruir um planeta, sabe? E no One Piece, eles já passaram, sabe? Tipo, ninguém destruiu o planeta, mas os caras estão, tipo, com o mais forte você pode ficar, sabe? Porque as outras pessoas têm que ficar mais fortes ainda, sabe? Daí você fica, tipo, não dá pra você arrastar isso pra sempre. Sim, sabe? Justamente. Que é a mesma sinuca que o Takei se enfiou no Shaman King. Nossa, é sinuca que do o poder Takei, dos caras senhor. Escalonou num nível que não tinha pra onde ir, tipo, o inimigo era tão poderoso que não tinha pra onde ir. A história. Não, ele... Sério, tipo, não tinha pra onde ir, tá ligado? Ficou bugou o quadril. Porque ele era obrigado a fazer, tipo, você tem que fazer, tipo, um Dragon Ball, as pessoas têm que brigar e tá bom, vai. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Yu Hakusho, que, tipo, antes era pra ser sobre o detetive espiritual, tipo, não, Dragon Ball. De repente, competições, tá ligado? Detetive, caralho, que? Artefatos do espírito? Não, eu quero treta. Esse que é competição de luta, tá ligado? E no Shaman King, eles ficaram tipo, a gente tem esse torneio e tem que lutar contra esse cara. E daí um dia eles falam, vamos fazer uma reunião. E daí, tipo, passa 18 volumes e fala, a gente tem que ir pra aquela reunião, né? E você, tipo, que porra é essa? E daí eles sentam e falam, finalmente nós estamos aqui pra dizer que a gente não vai ganhar dele. Então... A gente tem que fazer outra coisa. Eu tô tipo, o quê? O que tá acontecendo? Num nível que, tipo, quando eles chegam pra... Não, agora é a treta final. A gente vai pra um rolê... A gente vai, tipo, entrar no castelo do Bowser e no final a gente vai encontrar o Bowser. No castelo do Bowser, tipo, é um castelo cheio de Bowsers. E daí, cada um que eles enfrentam, 3 pessoas morrem. E eles estão em, tipo, 10 pessoas. E, por um acaso, esse negócio foi cancelado no meio disso. Porra, tá ligado? Você, tipo, lógico, né? Pô, o que você fez? Mas pelo menos depois que ele voltou, ele terminou legal a história. Você leu eu nem li, porque eu comecei a ler, daí ele tava nos rolês poéticos dele, assim, né? Tipo, não, mas como assim? Pena, você me pena. Criou com tretas, não vai, tipo, mostrar não flor pra isso, mim né? agora. Acontece, mas acontece. Vale a pena. Então, tem esse lance, entendeu? Tem esse dilema da indústria de quadrinhos do Japão, assim. Pode crer. E eu cheguei aqui no Kyojin, ter passado os caras é um Nossa, indicativo não. disso, Porra, né? É o fim de uma era. Inclusive, recomendo que você leu o Shaman King? Eu ainda não li algumas coisas. Eu assisti o desenho quando tinha aqui. Cara, eu recomendo Brasil. Muito o mangá, assim. Eu precisava ler o mangá. Recomendo hora, bastante. Mas o mangá é mais da hora. Eu recomendo muito o mangá, Shaman Vou King. Ler. Vou ler. Até ser cancelado no foi muito triste, porque ele tava no final, você fala, não, agora aqui esse cara vai acabar... tá revoltado. Não, é um negócio que ficou guardado, assim, tipo, rancor, o maior cara. Rancor que eu tenho com o mangá foi, tipo, por que vocês cancelaram um cara... que tava claramente terminando. Ele tava chegando no final. Deixa eu acabar, tá ligado? Por que, que vocês pararam ele agora? Tipo, é foda. Não, não, o senhor... E pior que ele tava... Perdeu a mão completamente. Ainda bem que pararam. É. Ele ia bater esse carro, sabe? Mas muito é bem. Isso, é isso. Maravilha, hein? Maravilha. Sucesso. Maravilha. Maravilha, vamos agora então para aquela? Vamos. Aquela parte. Não, eu quero fazer uma pergunta antes. É. Diga, sessão, diga. Sessão extraordinária do Tengu Sangue. Ô, louco. Eu, hoje, recebi o meu visto do Japão. Ah, olha só. Verdade. Eu quero uma... Porque, tipo, eu vou pro Japão e eu vi as aventuras, eu vi o podcast do que era exclusivo Tengu Sangue, tipo, várias vezes pra... Tipo, vai que, né, tem alguma coisa que eu esqueci que eu tenho que ver que o Musa falou. Só que a minha viagem vai ser completamente diferente, porque eu não sei, tipo, se eu precisar falar, tipo, ô, oh, é legal a sua camisa, eu não posso. Se eu quiser perguntar onde é o banheiro, não, eu não sei ler, nem falar absolutamente nada. Eu tô indo 104% na aventura, porque eu tentei, a Heloísa, que a minha namorada, que falou, tipo, vamos. Eu falei, tipo, ah, mas a gente não consegue falar com ninguém, vai ser tão difícil. Ela falou, se a gente ficar nessa, tipo, você não vai aprender todas as línguas do mundo, sabe? A gente nunca vai sair desse país. Então vamos. Então eu tô indo total na aventura. Uhum. Você tem uma dica pra uma pessoa que não sabe pra onde, quer dizer, a gente fez todos os planos, os mas uma dica pra alguém que não sabe ler o sabor do POC no mercado. Sabor da importante. Já é um negócio que vai me foder. Tipo, eba, uva. A dica que eu dou é vai na fé. Cara. É, vai sem medo. Meu, pega um e vai, cara. É. E vai. Se fuder, se assim, for uma bosta. Você pega e olha a cara que o maluquinho do caixa vai fazer quando você estiver passando, tá ligado? Se baseia em assim, POC não tem tanto problema, mas problemas são as bebidas, que às vezes tem uns sabores bizarros. E tipo. O pão de yakisoba, tá ligado? Pão de croquete, saca? Que tem essas coisas. Nossa. Os caras vão olhar meio tipo... Você vai comer mesmo isso aí, saca? É. Mesmo assim, eu recomendo que você coma pela experiência. Tá, pode crer. Porque é uma experiência... Porque assim, você vai numa lojinha de conveniência... Os bagulhos são muito baratos, assim. Uhum. Então você, meu, pode sair comendo várias porcarias de lojinha de conveniência, tá ligado? Uhum. Então vale a pena você ir pela experiência. Mas são grandes as chances de eu pegar um negócio bizarro? Ou tem, tipo, porque depois de aceitar esse desafio, eu não quero pegar um negócio e vir um hambúrguer dentro, sabe? Não é. No máximo, assim, lá eles gostam muito de pôr maionese nas coisas. Uhum. Então, na pior das hipóteses, você vai pegar uma coisa com maionese dentro. Na pior das hipóteses. Então é bom que você goste de maionese. É bom você gostar de maionese. Eles gostam de maionese. Beleza. Muito obrigado. Tá pronto pra ir pro Japão agora? É, pronto não, mas é, vamos nessa. Quando que você vai exatamente? Eu vou. No final de. É começo de setembro. Logo depois que a gente voltar daquele rolê secreto. A gente vai falar sobre isso no fim do programa. Mas depois que a gente voltar desse rolê, eu vou pro Japão. Entendi. Daí eu vou pra Coreia, daí eu volto. Bom, louco. Vai pegar o frio ainda, um pouquinho do frio. Então, mano, morrendo de medo. Não, vai pegar o friozinho, o finzinho do calor. Então, a gente viu as... Eu só tô meio tranquilo porque a gente viu as previsões, assim, não é tão astronômico o frio. Pode crer. É, tipo, talvez eu sobreviva. Eu sei que foi engraçado que no dia que o Hanin falou, eu vou pro Japão, eu abri meu Facebook e tinha duas notícias catastróficas sobre o Japão, assim, tá? O primeiro foi, tipo, do Monte Fuji vai entrar em erupção, fudeu, já. Ele vai explodir. Vai explodir. Tipo, a gente não sabe quando, e aí o outro era de alguma coisa muito escrota. O outro escroto, segundo assim. Avião da Malaysia que caiu. E a Heloísa falou a mesma coisa, tipo, o segundo avião caiu, daí a Heloísa tá falando, nossa, as pessoas estão falando, se eu tivesse marcado uma viagem, eu com certeza cancelaria. Puxa, que coisa, né? Foi um momento oportuno. Muito bem. Excelente. Vamos para perguntas e comentários? Vamos! Aê. Curta pausa. E já voltamos. Curious. Can I say shit? Do it for Kato Rock, do it for K-Nit. R.I.P. K-N-I-T, sub-R-O-C. Eternally for M.I.C. Only we save we. Perguntas. Nossa, engasgado. Muito bem, muito bem. Então vamos começar com o Diogo Tamashiro. Teen Titans Go Young Justice. Vocês assistiram? Young Money! Não. Eu assisti algumas coisas do Teen Titans. Não assisti nenhum dos dois. Teen Titans eu assisti porque é o Dan Hip que faz. É, né? Que é, ele faz a direção de arte, que ele é um ilustrador muito incrível. Ele fez um quadrinho sanguinário que eu nunca vi. É isso que eu ia falar. Eu não conhecia. Eu nunca vi assim. Um dos dois. Eu vi, quando eu vi o Teen Titans, eu fiquei chocado com o desenho. O desenho então, é, tipo, a arte é incrível, o roteiro é nojento. O desenho é sinistro. E, bom, muito bem, então é isso. Basicamente, isso aí. Então ninguém viu Young Justice. Desculpa aí, foi mal. Aí. Mas, pô, eu acho que eu vou ver se eu presto mais atenção no, nesses dois, inclusive, assim. Uhum. Não é a primeira vez que me falam deles. É, mas ele mandou outra pergunta. Vocês acham que animes de robôs gigantes ainda tem espaço na indústria hoje em dia? Tanto oriental quanto ocidental? Sempre tem espaço pra robôs gigantes. Os Gundams novos são bem ruinzinhos. Então. Ah, mas Gundam é o super-homem do Japão. É. Tipo, se o One Piece durar mais 10 anos... Vai ele, virar sabe, isso, é. Cara, por favor. Eu acho que sim, cara. Dá pra fazer tanta coisa com robô gigante. Sim, cara. Então. Tanta coisa. Sabe por quê? Sabe quando não vai ter mais graça robôs gigantes? Quando eles existirem de verdade, cara. Exatamente. É isso. Quando eles forem um problema de verdade. Enquanto eles existirem, cara, eles não existirem, sempre vai ser muito louco ter robôs gigantes cara, em tudo. Você ter, assim... Gundam é diferente de... Patch Labor. De Patch Labor, que é diferente de Gurren Lagann, que é diferente de Mazinga, que é diferente de Getter Robô, que é diferente de... De que Gravion, basquete. Que é diferente de Basquash. Basquash, eu preciso assistir isso. Muito na minha cabeça. Não. Ah, o Jefferson falou, né? Ele comentou. Que é um dos robôs que era basquete. E usa Nike. Cara, robô gigante é um bagulho que dá margem pra tanta coisa animal, cara. É verdade. Sim, cara. Porque é a extrapolação de você, entendeu? É igual quando inventaram máquinas agrícolas, eles queriam um robô gigante que eles não podiam ter feito. Sim, cara, exatamente. Então, tipo, é o portal infinito da imaginação. É verdade. Não, tem bastante coisa, também acho. Bruno Machado Pacheco, por que não uma Mix Rebel nos moldes da Space FM de GTA? Você vê, as pessoas clamam pelo Groove, cara. Pelo Groove sacudo, né, sim, cara? É impressionante isso. Não, na verdade, esse é um bom... Acho que esse é um momento oportuno pra gente falar da próxima Mix Rebel. Uma próxima Mix Rebel de semana que vem. Como já está, vocês já sabem, semana que vem tem a próxima terça-feira do mês. A primeira terça-feira do mês. Uhum. E nós temos uma nova Mix Rebel. Nós não vamos... estragar a surpresa, não é? Mas verdade? Você pode dar um rolê de Harley e caçar dragões ouvindo essa Mix Rebel. Exatamente. É isso que vamos dizer. E vai ser louco. Vai ser bem louco. Primeira terça-feira do mês é a data mais esquisita de todas, né, cara? É tipo, se você aprendeu isso, você é um fã de verdade. Se você sabe isso, com certeza. Cara, isso que é bom, porque pelo menos, como a gente sempre fala, né, cara, a Mix Rebel é muito fácil de você consumi-la, né, cara? Porque é só você ouvir o Navio Pirata, continuar atualizando ali o feed, que de repente aparece uma Mix Rebel. De repente, Mix Rebel, sabe? Então você vê que os fãs são realmente apaixonados pelo rolê quando eles mandam, tipo, pra um podcast pedindo mais coisas pra eles ouvirem. Sim, cara. Exatamente. Tipo, vocês estão fazendo um negócio pra eu ouvir? Por que vocês não fazem mais coisas pra eu ouvir? Tá ligado? Foi essa a pergunta. Exatamente. Tudo bem, Juno Cecílio mandou a próxima pergunta. Existe algum desenho animado novo que fique pau a pau com Vaca e Frango? Tem várias aí, né? Cara, que Vaca e o Frango, ele tinha, como eu falei, ele era muito esquizofrênico. É uma pegada bem única, Vaca e Frango. Bem cara. Único. É difícil comparar ele. Mas vocês já assistiram Rick and Morty? Não. É Rick and Morty, tipo Morty. É um desenho do Dan Harmon, o cara que fez Community e foi despedido porque ela era alcoólatra e chato. Sim. Ele fez esse desenho animado... ele foi criado junto com o cara que dubla o Lemon Grab no anime. Ah, sério? É o meu melhor personagem. Dublador. Tipo, sobre um moleque muito perdedor na escola e as aventuras dele com o vô dele, que é um cientista maluco. Caralho. Alcoólatra. tipo, se não acontecesse nada, era engraçado só por ouvir o cara sendo... Porque o cara que faz o Lemon Grab também... Faz as vozes. Eu acho que é ele que faz a voz do Morty. Sei. E tipo, como ele é alcoólatra, ele bebe o tempo todo, ele fala e às vezes no meio da frase ele arrota e continua falando. E às vezes ele para pra arrotar. Mas é tão bom e é tão retardado. E arroto tem muito a ver com o Vague Franco. Rick and Morty. Onde que tem? Pra assistir? No Torrent. Na barraca do tio do Torrent. Na barraca do tio do Torrent. Ok. Eu não sei, mas eu só... Tipo, ok. Eu nem sei onde passa, de verdade. Fica aí a dica. Fica a dica. Eu baixei aí, assim. Fica a dica. Na legalidade. E ele mandou outra pergunta. Quando vai rolar um desenho animado da Max Rebel? Cara, isso é um negócio que a gente conversa desde o primeiro dia que a gente começou a fazer quadrinhos. Em breve. Algum dia. Aguarde. Exatamente. A gente quer muito fazer. E a gente começou a ter esboçar planos, mas é algo que a gente só vai começar a pensar no que vem. É, porque tem chão. Mas pode... Mas, ó, pode ter certeza que é o que a gente realmente pensa, assim. Uhum. Bruno Grandes mandou pergunta. Qual dos dois desenhos surtados do Cartoon é melhor para se assistir bêbado ou chapado? Adventure Time ou Regular Show? Regular Show. Sabe por quê? Porque o Adventure Time você ainda precisa de uma certa atenção para entender o que está passando, sabe? Assim, Regular Show é apenas retardado. É retardado. A estrutura do Regular Show eu acho a coisa mais genial do mundo. Mas eu não gosto da dublagem do Regular Show, cara. A dublagem do Regular Show me irrita um pouco, cara. Mas o original, Mas por que? Não sei, cara, eu não gosto das vozes, cara. Eu gosto. Eu não curto tanto, cara. Eu acho cara. Legal porque o Mordecai tem uma voz completamente sem graça. De gente comum. O que faz muito sentido quando você descobre que o cara que criou o programa que dubla ele. Que é só tipo um cara falando assim. É. E o Rigby, ele fica tipo... ele tem voz de desenhos animados, assim, sabe? Mas eu acho o Regular Show... O que você ia falar da estrutura do Regular Show? É porque, tipo... Todo episódio começa com um negócio muito normal, que eu acho muito genial, que é tipo a mesma pegada da vida moderna de Roku. Sim. E o mesmo rolê do Adventure Time, que é tipo colocar as coisas extraordinárias num negócio que tipo, patamar... tem a ver com você, sabe? É. Uhum. E é tipo, você pegar Cavaleiro do Zodíaco ou Evangelion, eles sim. são todos crianças, sabe? Tipo, sim, 6, assim, 14 anos e 2 metros. Só que, é tipo, verdade. Que é genial do ponto de vista de você falar, tipo, não, meu pai falou isso pra mim uma vez, que eu falei, tipo, é um robô gigante, mas é uma criança que pilota, babaca, assim. E daí o meu pai falou, tipo, porque daí as crianças se identificam. Eu falei, tipo, sim. É isso, não sabe? É por isso que você sai de casa aos 10 anos pra virar um mestre Pokémon. Exato. Mas até nos mangás, tem meio que tem uma regra não escrita de que todo mundo tem que ser criança nos mangás, assim. Mangá shonen então, japonês. Obrigado. Se você for pensar, todos eles são no mínimo adolescentes. Tem no máximo 14, 15 anos, assim. Tanto que tem, tipo, outras publicações que são feitas pra gente mais adulta. Né? No Bakuman eles ensinam isso. Bakuman é um mangá muito interessante, cara. É verdade, eu queria ler pra aprender sobre mangás, A gente fala dele nas dicas. Mas o negócio do Regular Show é que todo episódio começa com, tipo, eu não quero trabalhar, ou eu quero ir nesse show e não tem dinheiro. Sim, isso é verdade. São problemas banais. São problemas banais. Você pode ter 30 ou 12 anos, os problemas vão ser, tipo, você se identifica com todos. Porque são, tipo, eu quero uma coisa babaca e eu não posso, sabe? Não posso tê-lo. E isso sempre vai... Ou, tipo, igual o episódio que ele fica com a música na cabeça. Sim. E a música não sai. Isso sempre, invariavelmente, sempre, sim, mas sim, todo episódio, esse negócio banal vai extrapolar pra uma coisa completamente, tipo, Lovecraft. Sim. Sabe? Tipo, é um eles negócio muito... Eles visitando o inferno. Então, tipo, nesse que ele tá com a música na cabeça, ele fica com a música na cabeça, e ele, tipo, eu não lembro o que eles fazem pra tirar. Ele toma um murro, ou algum negócio assim, ou ele ouve outra música, e a música, ela se manifesta numa forma física. É uma fita cassete de óculos escuro que fica tocando a música pra todo mundo, e ele fica dançando, e quando você vai lá bater nele, ele baixa em você, sabe? E daí eles têm que enfrentar essa fita pra tirar a música da cabeça. Tem um que eles só comem porcaria também. E daí ele come tanta porcaria que ele perde o corpo dele. Ele sai do corpo e vira só uma meleca. Assim. E daí eles têm que pegar o corpo de volta. É genial. Eu acho muito louco. Já assistiram o episódio do Trash Boat? Não. Eles estão vendo na TV uma banda que... e como vocês tiveram tanto sucesso? Eu mudei meu nome, sei lá, de Jorge... pra nave espacial, sabe? Uhum. E daí, tipo, o Rigby acha aquilo genial e muda o nome dele pra, tipo... Ele olha em volta, assim, daí num canto tem uma lata de lixo e no outro canto tem um quadro de um barco. Daí ele muda pra Trash Boat. E daí... Eles são, tipo, atacados por um cara com a guitarra que solta raios. E eles descobrem que esse cara veio do futuro. Esse cara é o cara da banda, nave espacial, sei lá o nome dele. Ele voltou do futuro, porque depois que o Rigby mudou o nome dele pra Trash Boat, eles perderam todo o sucesso. Porque o Rigby ficou mais famoso. Daí ele voltou pro passado pra matar o Rigby e não perdeu. Só que daí vários caras voltam do passado, porque eles foram perdendo sucesso um pro outro. Então... E daí no fim são tipo um trilhão de caras, um brigando com o outro. É genial, de tipo, quem pensou nessa porra, sabe? E começa com uau. Eu devia mudar o meu nome pra algo mais legal, sabe? Eu acho muito foda. Não, e é justamente isso, que essas coisas simples, tipo, de fácil de acompanhar, que é melhor pra assistir quando você tá bêbado, chapou, então, chapado. Isso, tipo, se não fosse feito pra crianças pra vender mais, com certeza seria sobre dois maconheiros. Eu gostaria de lembrar que o piloto do Regular Show é um negócio definitivamente que não é pra criança. São dois caras normais, tipo, duas pessoas, aí eles tomam um ácido e aí eles viram o Rick. Eles enlouquecem e vê, tipo, eles viram, sério? Tipo, sério? Sim. Procura no YouTube. Sério? Que da hora, é tipo desenhadão no papel, assim, podralha. Procura depois. Que foda. É muito foda. Muito bom, muito foda. Excelente. E o Bruno Grins também. E isso não é exatamente uma pergunta, mas fala em Metal Gear mais vezes, fazendo favor. Quando ele fala falem, ele quer especificamente falar o Daniel. Então, Daniel, você e sua voz de fumante obsessivo, por favor. Metal Gear. Parece um lenhador falando Metal Gear. Metal Gear. Ele é rouco, não, tipo, tomei uísque. É, tipo, não estourou uma missão, tá ligado? É por isso que... Me bota uma missão pra você ver. Cara. Renan Luna, tenho duas perguntas. Mussa, se a From Software, que é, pra quem não sabe, criadora de Dark Souls, te chamasse para ajudar a bolar uma nova Covenant de Dark Souls, como seria? Nossa, que difícil, né? Difícil, hein? Pergunta complexa. Cara, eu acho que eu faria alguma coisa parecida com a do Dark Souls 1, em que você pode ferrar, mandar, tipo, monstros fortes pros jogos das outras pessoas. Pode crer. Cara, eu acho que eles não deveriam chamar o Mussa pra ajudar a fazer o jogo. Aí vai estragar mesmo vai o jogo. Vai foder pra todo mundo o bagulho, tá ligado? Eu acho que seria algo assim. Louco. Seria algo desse gênero. E para todos, vocês consideram Hora da Aventura apenas um show, um desenho para adultos? Como a gente falou, é os dois. É os dois, cara. É os dois, para adultos e para crianças. Um é para adultos que não abandonaram a sua criança. Exatamente. Exato. É o Toy Story do entretenimento. Exatamente. É, basicamente. Igor Henrique, Raoni Marx, qual a pergunta o Raoni dos comentários faria para o Raoni participante do podcast? Eu falei que eu perguntaria boa, firmeza, igual eu sempre. Que você pergunta. E aí, firmeza, Raoni? É, tipo, firmeza. Você pode responder finalmente, cara. Firmeza? Raoni Marques pergunta, firmeza? Firmeza. Não, pior que tem uma pergunta que, tipo, quando eu ouvi, eu falei, nossa, eu com certeza responderia outra coisa quando eu tava em casa. Me perguntaram, tipo, qual seria o tipo de jogo de vocês? E ninguém falou, tipo, ah, seria um jogo de plataforma em que você mata todas as pessoas. O meu com certeza seria, tipo, Metal Slug, assim. Eu, tipo, como justo, assim? Ninguém... Justo. Por que ninguém gosta dessa lenda dos jogos? É verdade, é verdade. Cara, de fato. Então essa é a pergunta. Essa seria a resposta. Eu acho que eu tinha que só fazer a pergunta. Qual seria? Raoni, qual seria o jogo? Que se você fizesse um jogo, qual seria? Tipo, essa é a pergunta. Eu não respondo. Assim. Muito bem. Para todos, viram algum filme interessante recentemente no cinema? E alguma recomendação? Eu vi aquele Grande Hotel Budapeste lá. Nossa, genial. Eu também vi. Do Wes Anderson lá. E, porra, do Rei. Ah, pode crer. E não, o que eu achei louco desse filme foi que ele... O Wes Anderson, ele é cheio de maneirismos visuais, assim, só que esse ele levou pra um extremo do maneirismo visual dele. É, eu achei tipo, visualmente, sabe, assim, exagerado do rolê dele. É, assim. Não, exagerado de, assim, todos os planos são extremamente, tipo, fechados de um jeito específico, assim, com movimentos bem travados especificamente, assim... E muito PVP, PVP não, muito PVP, a galera se batendo no cinema, galera, assim, bem POV, POV, assim, muito em primeira pessoa, câmera em primeira pessoa, e elementos bem, tipo, o enquadramento, mise-en-scène, assim, da coisa, coisa de cinema, bem, bem limpos, sabe, só, tipo, os elementos visuais que tipo, realmente precisam estar na cena, assim, estão na cena, sabe? Tudo que eles falam do Kubrick é, tipo, o Wes Anderson, ele faz 10 vezes mais de compor o quadro de um jeito muito obsessivo. Muito assim. Obsessivo, é bizarramente obsessivo. E isso eu gostei, porque, tipo, é engraçado porque eu nunca curtia muito esses maneirismos do Wes Anderson, mas nesse foi, tipo, ele levou pra um nível tão extremo que eu falei, nossa, isso ficou louco, sabe? Mas eu entendi por que ele faz isso quando eu descobri que ele fazia cenário de teatro. Ah, é, então. Deu, tipo, óbvio. É isso, de compor. Porque pra mim ele parece, não só, a atuação parece muito de peça de teatro, quase infantil, assim. De mandar as falas quase sem expressão, real. É bem isso mesmo. De compor a cena como se fosse, tipo, eu tenho que colocar todos os elementos pra dizer que esse lugar é desse jeito e essa pessoa que habita esse lugar, ela faz isso, sabe? Isso é verdade. Mas é muito foda. É, mas essa é uma recomendação que eu essa daria. É uma grande recomendação. Inclusive, se você não viu os filmes do Wes Anderson, você pode ver todos, são todos incríveis. Sim. Todos cada vez mais obsessivos na imagem. Isso que eu ia falar. Do Bottle... Você assistiu o primeiro dele, que é o Bottle Rocket, quase não tem. Ele tem pouquíssimo das coisas que ele levou pra frente. Mas no Rushmore, que é o próximo, já é tipo... Já tem com certeza foi esse cara que fez esse filme, sabe? Já tem essa assinatura visual, todos né? os filmes dele, Tudo bem, próxima pergunta, do Jonas Marx. Ah, essa é treta, ele mandou aqui. Ele mesmo falou essa é treta? Mandou o Jonas aqui. Eu sou cego, como espero que alguns saibam. Dessa forma, não rola legenda nenhuma, em nada. Às vezes eu sinto vontade de ver um anime e aí me deparo com as dublagens medonhas em inglês. Cara, ele mandou, ele botou aqui entre aspas aqui. Sim, eles dublam bem pior do que nós. Eles dublam bem pior que nós, é horrível. Cara, é horrível. Eu lembro quando eu vi Dragon Ball dublado em inglês pela primeira vez, eu quase chorei de nojo, horrível. Cara, sabe um que é bizarro? O Tintin, cara. Você ouve o francês e o português, eles são muito parecidos. É, tipo, muito bom, assim. É, tipo, são todos super bem tratados, o som e tudo mais. O americano estupra, cara. A personalidade cara, do... Cara, americanos não sabem dublar, cara. Eles não sabem dublar. É horrível, cara. Parece os Looney Tunes, né? É horrível. É tudo muito ruim. Eles são muito ruins de dublagem nesse sentido, assim. Eu acho muito estranho. Eu lembro de assistir Dragon Ball e tipo, o Piccolo, de repente, tinha a voz do Barry White. Né? Como assim, cara? Nada a ver, cara. É, o cara tava seduzindo, tá ligado? Então, basicamente, o que o Jonas fala é que não rola um anime legendado e nem no idioma estadunidense. Desse modo, só me sobram animes dublados em português. Então, indiquem aí, por favor, uns 2 ou 3 animes dublados fora dos animes default que todo mundo já viu. Abraços a todos e sucesso infinito. Pô, nossa, sim, dublado em português é complicado, hein, cara? É complicado, né? Porque tem poucas coisas que acabam sendo dubladas, porque normalmente são só aquelas que passam na televisão, né? E como a gente não tem mais um canal especializado como era Locomotion, por exemplo, aí fica super completo. Tem alguma coisa ainda que passa no Cartoon. É. Tipo Naruto, acho que passa no Cartoon. Passa ainda, será? Acho que não sei. Acho que não tem mais Toonami essas porra. Acho que faz tanto tempo que eu não vejo que eu não sei, cara. Mas é complicado mesmo, viu? Como eu falei, eu acho que assim, é foda ter que aguentar essas dublagens americanas, né? Não, é zoadíssimo. Mas tem, no Netflix tem bastante, tá com bastante, todos têm dublagem. Alguns têm dublagem em espanhol. Alguns no Netflix brasileiro, assim, tem dublagem em espanhol. Às vezes pode valer a pena, assim. Falta uma cena aí de fan dub. E é bom, os dubladores em espanhol são sempre muito bons. Eles são sempre bem parecidos com o do Brasil. São bem bacanas. Eu gosto de vez em quando de mudar para espanhol para ficar ouvindo, assim. É divertido. Só porque é engraçado. É, exatamente. Marco Soares, qual o melhor desenho do saudoso Adult Swim? Porra, verdade, hein? Adult Swim. Ó, Irmãos Ventura. Aliás, do cara, lembra que a gente tava falando desse certo apagão que teve no Cartoon Network entre gerações, né, de animadores? Nesse espaço teve o Adult Swim, né? Sim. Foi exatamente o que. Mas aqui no Brasil não durou muito. Não durou cara. Muito, não isso durou que muito, foi a parte ruim da triste, coisa. Triste, cara. Cara, Aquaforce. Aquatim era Hunger Force. Hunger Force. Aquatim Hunger Force. Cara, Irmãos Ventura era do caralho. Era foda, cara. C-Lab era do caralho. C-Lab era. Puta que pariu, é muito Harvey bom. Advogado era do caralho. Harvey Advogado. Eu acho que Harvey Advogado era o cara. Tem um jogo de Wii, não tem? Tem. Feito pela Capcom. Sério, cara? Demais. Eu nunca joguei. Vamos ficar com o Harvey, então. Harvey Advogado. O Harvey realmente é um dos mais Harvey saudosos. Era louco, cara. É. Mas eu uma das coisas que eu gosto, assim, é a dublagem em português do C-Lab, velho. É insano, velho. Até dos Irmãos Ventura era engraçado pra caralho assistir dublado em português. Bom, velho. O C-Lab é o que tinha uma vinheta que era o Tom e a Elis cantando, não era? Sim, que era a voz de Márcia. Exatamente. Aquilo era demais. Era perfeito. Cara, e o que eu gostava que era pré-Adult Swim, cara, tipo, você vê que era o embrioma da Adult Swim, era o Space Ghost Costa a Costa, cara. Sim, cara, total. Esse era foda. Você lembra quando foi o Ronaldinho no Space Ghost de Costa Costa? Não, sério. Eu lembro disso. Eu lembro disso aí. Sério, é verdade, ele cara. Foi no Space Ghost de Costa Costa. Ele era, tipo, jovenzão. Era jovem, é. Magro. Magro ainda. Caralho. Só tinha convidado boludo nessa porra. É verdade. Era muito bom, velho. O Jô Soares do Cartoon Network. O Jô Soares da Hanna-Barbera. Sim, cara. Tinha a música era do Zorak. Foda, era gente. Cara, eu achava demais que o Brack falava só gritando. Ele falava assim. Achava o bico, cara. É muito bom. Aliás, isso é uma coisa que não tem mais. Sumiu, né? Essa coisa de... Tipo, a ideia foi muito boa que ninguém mais fez, né? De panquear desenhos da Hanna-Barbera, tá ligado? É muito foda, muito era foda. Era do caralho. Muito bem, Marco Batistuti mandou aqui. Batistuti. Jogo de mano. Jogo de mano. É, nessa onda de Adult Swim, vocês curtem Tim and Eric? Vocês conhecem? Sim, cara, eu assisti... Tim and Eric. Eu assisti os primeiros 30 minutos do filme que eles fizeram, não fui muito longe, cara, não. Cara, eu gosto, acho que é, tipo, sei lá, é uma retardada, assim, qual é o Tim and Eric? Eu não conheço. Tim and Eric é que são dois... Tem o filme e tem a série, são várias esquetezinhas pequenas. Pode crer. Que são dois caras que fazem vários papéis e convidam outras várias pessoas. E são tudo umas esquetezinhas bizarras, tipo, ah, é a nossa loja que vende... crianças palhaços, sabe? Sim, o cara fazendo tipo um infomercial de uma loja que vende palhaços, sabe? Pode crer, pode crer. Então tem, são várias coisinhas assim. É tipo um humor nonsense retardadão, assim. Pode eu preciso crer. Assistir direito. Eu vi o filme e não curti muito, tem, tá ligado? Tem bastante coisa no YouTube. Uhum. Se você, no próprio canal do Adult Swim. Sim. Tem, Tim and Eric. Vale a pena de lá dar uma olhada. Legal. Eu gosto, acho divertido. Bacana, bacana. Fernando Augusto, rápido rasteiro, Pokémon ou Digimon? Pokémon, velho. Pokémon. Não é lógico. O jogo Pokémon é anime do Digimon. É? É mesmo, velho? Cara... faz sentido. Ó, eu vou falar. A terceira temporada do Digimon, que é o Digimon Tamers, é muito boa. Tipo, tem uma história muito boa. Sério mesmo? Realmente muito boa. Que é o que eles usam as cartas. Que eles usam as cartas, é. Tinha um rolê meio tenso mesmo. É, ele é meio tenso, sim. Sombrio, ele era sombrio, e eram três só, não tinha 18 pessoas. É, ele era mais ele é mais sóbrio, mais contido. Pode crer. Ele tem um lance meio tenso, assim, numa parte. Ele começa normal, depois ele vai ficando meio tenso lá, tipo... Caralho. Nossa, isso é Digimon que eu tô assistindo, mesmo, tá ligado? Estou surpreso. Digimon Tamers, a terceira temporada. Vale ver na pena assistir. Era tão obscuro que eu tinha, tipo, o que tá acontecendo? Sabe? Parte feliz e tretas, frases de efeitos. Mas jogo do Digimon não tem nem o que falar, não, né, cara? Tem uns legais, mas assim, Pokémon exato. É aquela fita, tá ligado? Tudo bem. Marcos Paulo Oliani. Prezados os velejadores dos sete mares. Uhul. Domingo agora é o dia em que farei a prova da OAB. Rapaz, eita porra. Que é considerado uma das mais difíceis do país, é verdade. Estou estudando feito um puto, mas acho que não aguento mais energético e café. Ó, buy Red Bull aqui, hein? Como proceder estudando bastante e chegar vivo no domingo? Quando teremos a mixtape de música para blasfemar e se preparar para uma noite de oblações malévolas, cara? Olá. Não é essa próxima mixtape, é a outra. Está chegando. É tipo músicas isso. Pra matar um bode. Oblações malévolas é louco. Curti, velho. Curti. Malévolas mandou bem, cara. Esse cara vai passar no exame. Esse cara vai ser o nosso advogado. É isso que eu falo. Pela última frase, assim, certamente você vai passar nesse exame. O nome dele é Harvey? Não? Não. É. Podia ser. Ó, esse é o segredo, cara. Muda seu nome pra Harvey. É, exatamente. Mas é, cara, se especializa em coisas legais aí pra gente te usar como advogado. Tudo bem. Muito obrigado pela assistência, abraços e muito poder nessa vida aí. Valeu, boa sorte, mano. Tenta dar uma relaxada, assim. É, isso que eu falo. Prova. Curte esses desenhos todos que a gente tá falando, exato, que certamente vai ajudar. É. Principalmente Harvey. Pois é. Harvey. Só falar uma coisa antes. Eu e a minha namorada fomos pra Fortaleza um tempinho atrás. A gente conheceu uma advogada especializada em direito cultural, em direito autoral e lei de incentivo. Eu achei a coisa mais legal. Tipo, Eu pensava que era tipo um duende, assim, sabe? Você nunca encontra. Eles falam, existe, mas ninguém nunca viu. E é tipo de pessoa que você tem que conhecer de fato, porque é quem vai conseguir vários dinheiros pra você. Exatamente. Cara. Então, nosso amigo Harvey, por favor, se ele puder se especializar. Nisso, assim, a gente agradece. Estamos à procura, desesperadamente. Então, Harvey Oliani, você já sabe aí, ó, qual que é o esquema. É, próxima pergunta é do Richard Serikawa. Qual a opinião dos senhores com relação a esta nova lei sobre publicidade infantil? É, muito bem, né? Nossa, põe aquela imagem do nothing to do here e eu indo embora com a jetpack. É, assim, tipo, o lance que assim, eu acho que teve uma repercussão muito maior do que de fato precisava pra lei. Realmente é uma lei que ela ainda tá não... Veja bem, primeiro que ela não é uma lei, ela é uma proposta então, de lei. Isso eu achei meio... Essa é a primeira coisa. Se fosse, tipo, tão radical... Porque é um negócio muito radical. Se tivesse sido aprovado, já não ia... Tava num solês muito... Exatamente. O lance ainda assim, não está bem escrita essa lei. Eu acho que quando você vai descobrir qual que é a história da lei e qual que é o princípio da coisa, beleza, você vê por que que eles criaram isso. Eles não criaram isso só pra encher o saco das pessoas, sabe? Tipo, eles realmente têm esse intuito de proteger a criança da publicidade, blá, blá, blá, beleza. Isso é justo, é válido, entendeu? Essa intenção pelo menos é válida. Só que ainda não está bem feita a lei. Só que é um projeto. Ela ainda vai ser reescrita, vai passar por Câmara, vai passar por um monte de coisa. Então, relaxa aí, assim, relaxa as tetas. Definitivamente não é um projeto do petista para parar de passar. Exatamente. Desenhos, cara, eu acho que tipo, faz parte da ditadura comunista isso. Eles querem que, cara, todo mundo. Querem crianças tristes. Exato. É assim, porque para começo de conversa não foi nem o governo e não foi nem a oposição, tá ligado? Foi uma comissão que tem, tipo, educadores, psicólogos, advogados, tem igreja. Exatamente. Tem, tipo, muita gente envolvida na construção desse projeto. Então, calma um pouquinho, né? Exatamente. O mundo não vai acabar, pelo menos ainda. Exatamente, é o que eu acho. A minha opinião sobre esse negócio, quer dizer, eu nem discuto se vai rolar ou não. Eu só tenho aquela sensação, assim, de que, assim como o aquecimento global, as pessoas que dependem do dinheiro da população não vão deixar isso acontecer, sabe? Tipo, tem isso também. Não, eu vou ser protegido pelas pessoas que querem o meu dinheiro. Não, agora tem uma coisa que a gente tem que ser bem sinceros. Meu, assiste Cartoon Network por 5 minutos, cara. Você fica... É insuportável. É insuportável. Meus filhos serão criados com torrent. É isso que eu ia falar, porque imagina, pra gente que já é difícil, você não consegue assistir direito, imagina pra uma criança. Sim, este é o brinquedo mais legal. Não, agora este é o brinquedo mais legal. Este é o brinquedo mais legal. Custa menos de 100 reais, meu, sabe? Meu Deus, é tipo horrível isso, cara. É, bombardeamento. Eu achei zoado o negócio, mas eu não tenho nenhum filho, então... Né, tipo... Não, e o engraçado que eu vi um argumento falando assim, ah, não, mas os pais, isso daí é uma pouca vergonha, porque os pais que têm que educar os filhos. Sim, os pais sempre têm que educar o filho. Só que, cara, você não. Os pais não têm como lutar com uma indústria mega milionária como é a publicidade. Não importa da forma como você fez. Uhum. Tipo, não existem ferramentas pra lutar com esse tipo de coisa. Não, por mais que você vire e fale pro seu filho. Eu não vou comprar esse seu brinquedo, seu Max Steel de 200 conto. Não importa o seu filho, vai. Tipo, existe essa pressão psicológica. Os amiguinhos dele veem os mesmos propagandas, sabe? Tipo, você não controla o que os amiguinhos deles falam, sabe? Não tem se isso. Se ele ganhar o brinquedo, ele vai se fuder. Se ele não ganhar, ele também vai se fuder. Exato. Sabe? Uhum. Então, assim, existe a necessidade de avaliar o que está acontecendo na publicidade infantil, porém, essa lei só não está bem escrita. E é normal, realmente, todo mundo ter reclamado. E eu acho que com essas reclamações que já tiveram, certamente os políticos já olharam e falaram, não, a gente vai rever isso. Alguém vai pagar para negar esse negócio. Exato, vamos ter que botar reescrever esse projeto. Mas é basicamente isso, né? Muito bem, Felipe Dottori, caras, comprei um Kindle. Qual os livros que eu preciso ter na minha vida? Moby Dick. A Bíblia Sagrada, né? O Alquimista. Diário de um Mago. Do Paulo Coelho. Cara, o Musso, você sempre fala do Kurt Vonnegut, né? Se você me perguntar sobre livro, eu vou recomendar Kurt Vonnegut toda vez, né? Exato. Mas eu, enfim, Matadouro 5, Café da Manhã dos Campeões, Destinos Piores que a Morte, Temequake, e por aí vai. Tem muita coisa ali no Kindle. Cara, Philip K. Dick, cara. Uhum. Encha o seu Kindle de Philip K. Dick. Sim. E leia toda a obra desse filho da puta, porque é genial. Total, cara. Que mais? Depende muito do que você gosta de ler, cara. Eu tô lendo um livro agora, gringo, chamado The Goblin Emperor. Pode crer. Que é bem legal e é de uma autora meio desconhecida de fantasia dos Estados Unidos, que eu vi um review e falei, tipo, legal. A gente acabou de ganhar o Kindle. Sim, vamos testar esse bagulho de comprar. Sim. Comprar jogos do Ether, tá? Jogos não, livros do Ether, tá ligado? Sim. Aí, beleza, comprei, tô lendo, é bem legal. É meio de um fantasia medieval, fala de um moleque meio elfo que toda a família imperial morre, ele vira o único herdeiro. Louco. E ele, tipo, na corte, aprendendo a ser imperador de todos os elfos do mundo, tá ligado? Louco. E é louco. Bem legal o livro, é bem interessante. Então, cara, não sei, vocês querem sugerir mais alguma coisa? Carl Sagan também, que é sempre da hora. Tem umas imagens, com umas imagens da hora também, dá pra ficar vendo. Mas teve um brother no Converse que colocou que ele tava lendo Seconds, do Brian Lee O'Malley, no Kindle, né? No Kindle mesmo, é verdade, também. Então, se você não quer ler livros, você pode ver figuras também. Exatamente, é possível. Muito bem. Yuri Bileschke. O Daniel tá com sono. O Daniel tá derretendo. E o tempo da execução da vinha do Daniel. O Bileschke mandou aqui. Arroi, marujos. Arroi. Imediatos e capitães deste glorioso galeão, perdoe-me pelo excesso de perguntas, mas número 1, qual HQ não virou um desenho animado que vocês gostariam de ver? Cara, o Scott Pilgrim, por exemplo... Foi a primeira coisa, né? Tipo, o Scott Pilgrim podia facilmente se estender ele a história pra outro, ver outros personagens, sabe? Assim, será? Ver... É, eu acho que sim, por exemplo. Tipo, meu, dá pra ver a Liga dos Ex-Namorados e ver tudo, todos os negócios. Tem coisa pra ver ali. É, dá pra estender o universo aí. Dá pra estender aí, o universo. Fudido. Dá pra estender. Isso é um negócio que ia ser da hora ver um desenho animado, tipo, com dubladores escolhidos pelo Brian Lee, sabe? Ia ser foda. Ia ser legal. Número 2. Se vocês pudessem pegar um desenho animado e fazer uma releitura, mais ou menos como o Ultimate Marvel, qual desenho seria e quais mudanças vocês fariam nele para deixar sua marca registrada? Eu aposto que tem vários que eu não consigo pensar agora, né? É isso que eu ia falar. Então, o foda é que, assim, geralmente quando pegam para fazer releitura de desenho velho, eles cagam. Sim. Sim, sim. Tipo Scooby-Doo, assim, sabe? É, nossa, Scooby-Doo é foda. Então, não sei, nossa, verdade, cara. Né? Complicado. É, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi SWAT Cats mesmo, assim. Sim, eu acho que SWAT Cats ia ser louco se fizesse uma releitura, assim. É. Ia ser interessante. É, eu acho que tem bastante material pra pegar nesses desenhos mais tradicionais, assim. Cara, aqueles desenhos velhos underground da Hanna-Barbera, tá ligado? Tem muito material foda ali que dava pra reaproveitar e reutilizar. Aliás, o Hanna-Barbera, desde o Cartoon ter assumido o seu próprio estúdio e tudo mais, a própria Hanna-Barbera mesmo deu uma sumida, né? Como marca, assim, e os desenhos dele deram uma sumida. É, que foi ficando meio irrelevante, né, com o passar do tempo. Morreu o Hanna, né? Morreu... É, então, Herculóides. Herculóides, por exemplo, era da hora. Dá totalmente pra refazer. Que mundo que eles estão, qual é o universo, por que eles foram parar lá. Eu faria Super Gêmeos de novo. Nossa, Super Gêmeos. Porque é uma aposta. Eu odeio. Eu acho... A mina fala, tipo, eles começavam com a mina falando, tipo, forma de uma águia gigante. É tipo, forma. Eu quero uma forma bem foda, ela falava. E o outro falava, forma de água. Balde de água, tá ligado? Ele falava forma de água, e tinha um macaco esperando com um balde, sabe? Nossa, que humilhante. E no final ainda tinha uma piadinha e uma lição de moral, tipo, não pichem as ruas. Sabe? E o macaquinho fazia alguma babaquice. É, batia a cabeça na parede e todo mundo ria. Total, por algum motivo. Total. Verdade. Então, sabe? Essas coisas, tipo, seria uma boa ideia. Dá uma... Eu acho perigoso, porque é a mesma coisa que falam toda vez que falam, tipo, e se a gente refizesse Super-Homem? E daí ele tá aí até hoje, sabe? Tem certas coisas que deveriam ficar onde elas estão, tá sim, vendo? É verdade. Mas Herculóides, eu arriscaria essa ideia. Eu não sei nem se eu faria de novo, eu só assistiria mais não, uma vez. Não, porque era muito. Era um time de personagens tão esquisitos. Então, tão randômicos, tá ligado? Só que é muito. Se você vê hoje, você vai ver que é um desenho sobre nada. Nada acontece de cara, fato, mas todos os desenhos da Hanna-Barbera são desenhos sobre nada. São, tipo, né? Personagens num lugar que vai se repetir sempre. E fazendo as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas e vira e mexe cola um personagem mal, assim. Caverna do Dragão. Qual? Definitivamente Caverna do Dragão. Boa, isso, cara, ia ser uma puta boa releitura. Chegaria até o fim, sabe? E teria um último episódio onde o mestre dos magos é um cuzão. Eu começaria a refazer o desenho pensando no final, não igual Lost, que é tipo, sim, vamos fazer todas as perguntas e depois, tipo, verdade, qualquer resposta. Daí vamos responder três delas, tá ligado? Muito bem. Sim, Caverna do Dragão. Terceira pergunta. Knights of Sidonia, viram o que acharam? Não vi. Eu vi. Sim, do caralho. Do caralho. Tudo? Assisti tudo. É bem legal. Do caralho, mas do caralho. Bem legal. Cara, qual o tamanho do caralho seria? Cara, não é um tamanho, por exemplo, do Até com Titan. Não é um Até com Titan. Ah, entendi. Mas é bem, muito bem feito e é uma história da hora. Eu achei legal, me lembrou um pouco Battlestar Galactica em alguns pontos, cara. Aliás, a gente tinha feito uma associação, justamente o Até com Titan com o Battlestar Galactica. É, exato. Misturando pra os mim dois. É só o Harry Potter do Evangelion. tipo, esse perdedor vai chegar aqui e ele vai fazer as coisas não, que todo mundo quer, sabe? Assiste depois. Depois Harry Potter, tipo, cara, do Evangelion. Tem uma cena em específico que eu fiquei chocado, assim, que é, tipo, pesadíssima, assim, morre milhares de pessoas em segundos e de uma forma muito pesada, assim. Que da hora. Essa é muito louco, é louco, é legal, é legal. E a última pergunta do nosso querido Bileschi, que é coletânea Max Rebo impressa, quando e quanto? Seguinte. É agora? É agora. Não, ainda não. Mas em breve. Vamos falar sobre isso no final do programa. Hoje, não é agora. Nas dicas, a gente fala sobre segura isso. Segura essa peteca. Segura essa peteca aí. Gabriel Salles, indica mais alguma coisa sobre Drug Wars, cartéis do mesmo estilo daquele sensacional Cocaine Cowboys? Cara, tem a um documento... A gente só indica se já tiver assistido do The Wire. Exatamente. O Raoni manja das coisas. Exatamente, cara. Exatamente. Primeiro, em primeiro lugar, The Wire. Exatamente. Primeiro lugar, The Wire. Cara, assista The Wire. Depois que você assistir The Wire, daí tem um documentário interessante no Netflix que eu esqueci o nome agora, cara. Mas você procura, tipo, Narco Corrido Documentary, você vai achar o nome do bagulho. Que é justamente um documentário sobre a merda toda que tá dando no México, tá ligado? Principalmente focado na cidade de Juárez. E é dividido em duas histórias. Metade da história acompanhando a vida de um policial na cidade de Juárez e como é uma treta ser um policial na cidade de Juárez e como, tipo, ninguém deveria se sujeitar a ser um policial na cidade de Juárez. E do outro lado acompanha a história de um músico famoso de narcocorrido, que é, tipo... olha, grosso modo é o sertanejo universitário que canta sobre os traficantes mexicanos, tá ligado? Pode crer. E daí, tipo, mostra um pouco a história do caralho, cara. Pesado pra porra, mostra uns presuntos no bagulho, é foda, cara. Mas Vocês já assistiram The House I Live In? Não. Tipo, The House, a casa onde eu moro, é um documentário sobre como a guerra às drogas, The War on Drugs, The War on Drugs. Deu errado, sabe? Pode crer. E foi feito só, cara, pra angariar presos pra trabalhar de graça. Sim. Aliás, visto que o mundo está acordando para a falência do sistema antidrogas, tem muito documentário agora sobre drogas. Tipo, eu lembro que, isso assim, há pouco tempo, há uns 4, 5 anos, a gente procurava documentários secretos sobre maconha. Sim, sabe, sim, assim, sim. Tipo, a gente caçava uns documentários pra assistir. Era tipo, nossa, olha ele falando sobre os negócios. Então era super, tipo, difícil de encontrar. Agora tem trocentos no Netflix. Eu acho que tem, tipo, drug documentary. Acho que deve ser muitos. Até uma categoria, tá ligado? Então, é susto. Quem que mandou essa pergunta? Quem mandou foi o Gabriel Salles. O Gabriel já assistiu Super Jaime. Então, esse é um, é fácil. E ele mandou uma pergunta bem rápida sobre anime. Existe algum anime cujo roteiro não subestime minha inteligência que eu não tenha que fazer concessões? Caramba, como né? Assim? Que pesado. Assim fazer concessões? Concessões. Que preconceito, né? Preconceito, né? É isso que eu ia falar. Que ele usa até, eu acho que Evangelion como exemplo, mas... Pô, e tem o que vários, cara. Evangelion é um exemplo de concessão. Eu não sei. Eu só não entendi essa parte. Assim, tem vários mesmo, assim. Cara, tipo... assim, se você quer assistir um anime que vai te surpreender com o que você vai ver na história, assiste a trilogia original do primeiro Gundam. Os três filmes que resumem a primeira série de Gundam. Pode crer. Aliás, boa dica. Boa dica pra gente. Cara, tipo, eu juro pra você, eu não falei nada porque eu sabia que o Moço ia saber o que falar. Sabe o que eu falo, cara? Todo podcast que a gente fala sobre anime ou sei lá, Super Sentai, alguma coisa, eu juro pra você que eu queria, tipo, Moça, deixa eu anotar aqui. Porque eu não sei nada dessas coisas. E eu, tipo, agora, nossa, ultimamente eu tô assistindo mais anime e tal, e eu tô pirando de, tipo, nossa, eu vou descobrir todas essas coisas. Mas baratas, você colocou, né, no Facebook esses dias os 10 animes essenciais que não foram exibidos pela TV brasileira. E eu anotei, assim, eu tenho anotado todos. Exatamente. Principalmente porque era aqueles posts que você tem que ficar, tipo, mudando a página. Eu, tipo, anotei todos pra ver depois. Mas recomendo pra todo mundo que curte anime e tal. A trilogia do primeiro Gundam. Pode crer. Assistam. Você assistiu Slam Dunk? Sim. A série? É fantástico. É, porque o mangá é uma das melhores coisas que já desenharam. Slam Dunk é foda. Então é esse também, Slam Dunk. Tem 102 episódios, eu acho. Se puder ler o mangá é melhor, mas o anime é legal também. É que eu acho que, pra mim, se puder ler o mangá é sempre melhor, né? Tirando o Yu Hakusho. Tirando o Yu Hakusho dublado. Tirando o Yu Hakusho dublado, é sempre melhor ler o mangá. Pode crer. Que inclusive tem no Torrent. Se você procurar Yu Hakusho completa PTBR, você acha. E cara, tudo. Eles pegaram... Tem algum mano que ele pegou e fez o maior fanservice de todos os tempos. Ele pegou a versão de DVD do Yu Hakusho e jogou a dublagem brasileira em cima. Pode crer. Nossa, totalmente necessário. Tem, né, no YouTube, velho. Já não sei dizer. Exato, cara. Muito cara, bem. Melhor desenho agora. Muito bem, muito bem. Arthur Eloy mandou a próxima. Estou jogando Mass Effect 3 pela primeira vez e adorando, diga-se de passagem, mas não tenho saco para ficar muito tempo em combate ou atrás de covers. Desci a dificuldade para o casual, vulgo easy, e agora animei para jogar de vez. Minha pergunta é, os bucaneiros costumam jogar no easy ou preferem jogos mais difíceis? Eu costumo jogar no easy, sim. Cara, às vezes eu não tenho saco. Cara, eu não tenho saco. É que, assim, também mais... pelo menos pra mim, assim, é tipo, é bem uma questão de, meu, eu tenho que jogar esse jogo. E tem outros 20 jogos que estão me esperando aqui do lado, tá ligado? É, cara, assim, foda-se, eu vou jogar isso rápido. Eu costumo jogar no normal, porque pra mim é meio que a experiência que o desenvolvedor quer que eu tenha. É, concordo. É, então eu parto desse princípio também. Isso é normal. O jogo é assim. Exato. Tipo, é normal, tá ligado? É o normal. É isso, entendeu? Eu entendi. Se encher o saco, foda-se. Exato. Isso que eu ia falar, eu não tenho problema nenhum em passar pro Easy. Também não. Exatamente. Agora, tipo, esses lances de hard, assim, extreme, ou whatever, eu acho uma puta punhetagem sem sentido. Não, às vezes isso assim, se eu curto muito o jogo, eu jogo de novo ele no hard. Eu quero mais disso, tá ligado? Sim, total. Aí eu jogo, uma coisa, por exemplo, eu tô jogando. Só porque a gente jogou os primeiros dois, né? A gente tá jogando agora o Dead Space, né? Sim. E. Pô, é verdade, você meteu logo e no hard. Nessa eu tá, tipo, foda-se, eu vou no mais difícil. Tá, aqui, tipo, cara. Tá até escroto ver o Falcão jogando bagulho, porque, tipo, mano. E tá fácil, tá ligado? Bizarro, velho. O mais difícil tá fácil, cara. Tá bizarro. Tá escroto, tá ligado? Porque o Falcão vai. Eu entro na sala, eu já olho assim. Bom, vai cair um ali, vai... E eu nunca joguei o 3. Eu falo, já caiu um ali, vai cair um ali. Aí eu chego, já manda tudo assim. Falcão tá tipo o Neo do Matrix no bagulho. Mas o que eu acho muito foda desse negócio de hard é você pegar tipo um Metal Gear e você joga ele direitinho. Quando você chega no final, você tem que lutar no braço com alguém. Sabe? Sim. E 2 é o pior de todos pra isso. Que você tem que lutar com a espada que você pegou faz 3 minutos. Meu, isso é foda. Você tem que lutar com tipo, um cara que ele é praticamente um Metal Gear, assim, que é o presidente, que ele tá com a armadura. E você não consegue. Isso eu fico puto. O Metal Gear 4 eu joguei, tipo, até ele joguei em todas as dificuldades. E daí no hard eu já não consigo passar da última luta, que é você dar um murro em alguém. Sabe? Eu fico muito puto. Quando a dificuldade é, tipo, é difícil, porque se você bater no cara, ele consegue bater em você, mas se ele bater em você, você não consegue bater nele. Isso é um negócio, tipo, programado. Que eu tasquei no Easy logo de cara, sem medo de ser feliz, assim. O Bravely Default, cara. Eu olhei e falei, isso aqui certamente tem aquela velha complexidade japonesa. Vai me fuder, e eu, eu falo assim, eu quero aquele RPG que, tipo, eu só jogo e acumulo coisas. Sabe assim, eu conquisto coisas naturalmente. É isso que eu preciso. Eu quero o Fez do RPG. Eu apenas vou continuar a história e as coisas vão acontecer, sabe assim? E aí eu, sem medo algum... Deixa acontecer Easy. Naturalmente, dizia o seu pagode, já diria, né? O poeta, cara. Nossa, sem medo algum, cara. E posso falar, agora que você falou disso, de passar pro Easy, eu tô pensando em, justamente que a gente que não conseguiu terminar o 3, justamente porque enche o saco e tem muita. O Mass Effect 3. Ah, sim. E justamente porque tem muita. Muito combate chato, tá ligado? Sim. Passar pro Easy pra ver se joga de novo. Justo. Né? Tipo o Arkham City, né? É, meu, mas. No final fácil. A dificuldade é ter em 60 pessoas. Porra. Muito bem, Ronaldo Campelo. Bucaneiros, primeiro quero fazer uma pergunta séria. Então estamos fazendo um cara seriedade. Sério. Um sorriso num dia triste pode melhorar? Aqui está um sorriso para ajudar os senhores. Ah, obrigado. Melhorou meu dia, cara. Muito bom. E agora uma ainda mais séria. Qual é a cena mais engraçada de Trapped in the Closet pra vocês? Cara, qualquer cena na qual o Arkelly tá dentro do armário sacando um revólver, cara. Cara, ele mencionou aqui, a cena do anão sendo descoberto me fez rir copiosamente. Sim, cara. Eu também acho, cara. Porque esse é o... Até então, parece que ele só tá contando casos e, tipo, você entende coisas que acontecem ali. Quando chega o anão, aí você fala... Uou. A vida do Arkelly deve ser maluca. É, exato. Tipo, que vida é essa, Arkelly? Exato. Cara, você precisa repensar sua vida, Arkelly. Cara, eu acho demais sempre quando ele saca o revólver, cara. Sempre, velho. Sempre. Por nenhum motivo Cara, ele tá puto, toma o meu revólver. A bereta dele lá. Porra, Arkelly. É verdade. Segura essa bronca. Eu vou ser sincero e falar que eu nem comecei ainda. Meu, Raoni. Eu tô tipo, novembro ainda vai demorar, eu vou conseguir. Não, cara. Blasfêmia, cara. Você vai perder pontos com os bucaneiros. Só pra não ser desonesto, eu tô falando, tipo, eu vou entrar nesse rolê antes da quarta temporada. Eu acho que foi o Onidere que também, que ouviu hoje pela primeira vez, porque postaram os episódios. Ele falou, mano, vou assistir isso daqui. Ele só voltou uns minutos depois. Caralho! Isso é a melhor coisa que eu já assisti na minha vida, assim. Porque é muito surpreendente. A gente nunca tentou forçar, de fato, o Trapped in the Closet. Sim, cara, a gente só mencionou. A gente viu aquilo pela primeira vez e falou, velho, as pessoas precisam ver isso. Isso daqui é maravilhoso, cara. Isso daqui é maravilhoso. Mas muito bem. Trapped in the Closet, né? Sempre foda. Eu vou foda. Assistir antes do podcast. Assista. De recapitulação antes, cara, da estreia. Do... Cara, a gente vai fazer uma festa, cara. Vai fazer. Uma festa. A festa do armário. Festa do armário. Muito bem, Eduardo Mairink mandou aqui. Salve, Bucaneiro. Salve, Eduardo. Salve. Sou ouvinte novo e essa é a primeira vez que eu vi uma pergunta. Pô, seja bem-vindo à conversa. Bem-vindo. E aliás, para quem nunca mandou pergunta, manda também. Com mesmo certeza, mesmo com quem certeza. É antigo, mande perguntas. Mesmo vocês que não são boas pessoas, que vieram do Amigos do Fórum. Esse pessoal pode mandar. É provável que minha pergunta já tenha sido respondida nesse podcast, mas vamos lá. O que indicam para um cara novo no mundo dos animes que só assistiu aqueles dublados que passavam na TV quando era criança, como Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, etc. Uhum. Bom, pelo visto, ele tá falando bastante desse formato mais clássico de lutinha, né? A gente costuma recomendar aqui, tipo Cowboy Bebop, por exemplo. Sim, Cowboy Bebop. Sempre Cowboy Bebop é uma obra-prima. É, cara, que é incrível. Não tenho nem o que falar. Se você curte alguma coisa mais hardcore, Akira. Akira, uhum. Sim. O Evangelion mesmo. Evangelion. Que é uma outra pegada. Attack on Titan como algo mais novo, mais recente, novo. Pra ver o que tá rolando. Se quiser seguir nessa onda, o One Piece mesmo. Sim, o One tá Piece é legal. Pra ir, recomenda One Piece. O próprio Islander. Não, eu nunca assisti One Piece, o anime, porque eu acho feíssimo. Pode eu acho muito feio. Caralho, cara, tem o próprio Slandunk que o Rony falou, que é bem legal. Deixa eu pensar. O Gundam que você falou. Gundam. Cara, o anime tem muitos no Netflix. Agora tem no Netflix que são legais. Tem o Knights of Sidonia, que é produzido pelo próprio Netflix. Tem o Kill la Kill, que também Kill la Kill, que é bem legal. Que a gente vai falar surpreendente. Daqui a pouco. Guren Lagann, que é da mesma equipe do Kill la Kill. Pode... Que é o anime que eles fizeram antes. Que fizeram antes. Caralho. Foda. O Guren Lagann é foda. Tem tudo, tem tudo no Netflix. Guren Lagann é fodido. Sword Art Online. Tem tudo, mano, muito super acessível, assim, super fácil. Muito bem, próxima pergunta. Thiago B. Santos. Alguém pode me explicar qual é a graça em Corpse Party? Alguém pode me explicar cara, qual olha, é cara, Corpse Party? Tipo, veja bem. Se você gosta dessas coisas. Se você curte isso, quem somos nós pra julgar, tá ligado? E uma pedofilia só de brincadeira. Só de zoeira. Eu foco curto pegar criança só de brinks, tá ligado? Só pela Brinks. Mas o Corpse Party, ele é um jogo de terror indie japa. Pode crer. Que fez muito sucesso. E ele é um bagulho meio gore, assim. Sei. Então a graça é essa, basicamente. E não acontece muita coisa no jogo, só ele tipo ele mortes. É fofinho, só que ele é gore. Então Entendi. Ele surpreende por isso, assim. Que doido. Ok. Muito bem. Leandro Greck. Firme aí? Firme. Na opinião de vocês, qual é o anime mais americano que existe e o desenho americano mais japonês que existe? Nossa. Cara, um aqui, se não me engano, acho que o Anderson Sacker até que falou, spoiler do desenho americano mais japonês, Avatar. E é verdade. Uhum. Isso é verdadeiro. Mas assim. Aí é no bom sentido. No bom sentido, claro, no bom sentido. Assim, eles souberam pegar tudo o que é bom da linguagem japonesa, assim, de animes e aplicar. E agora, o mais japonês americano... Que? Nossa. Ou mais americano que existe apenas... Boa. Cara, tem aquele... aquele do navio, cara. Não é aquele navio. Cara, eu sei qual que é o anime mais americano. Aquele do... Wolf, sei lá... Metal Wolf... Como é que é esse, moça? Isso é um jogo, não um anime. É só um jogo. Metal Wolf Chaos. Nossa, eu queria jogar isso. Eu pensava que isso também era anime. Não, é um jogo. Só. Só um Leram jogo. A história desse negócio no Indoor Kids pro especial de 4 de julho. incluíram esse. Metal Wolf Chaos é incrível. Foda. É foda. Muito bem. Cara, não sei qual é o anime mais americano que existe, cara. Difícil, né? Eu também não saberia dizer, não sei, cara. Não sei. Difícil, cara. O Looney Tunes Reboot. Pronto, tá aí, tá ligado? Pronto, tá aí. Muito bem. Pronto. Bruno Isidro, vocês acham que é certo comparar estúdio Ghibli com a Disney? Eu entendo o que ele quer dizer. É só porque eles são de porte e nome reconhecido, sim, mas... É mundial, assim, e tal. Fora isso... Mas a grande real é que é muita mancada com o estúdio Ghibli. É isso que eu ia falar. Aliás, trivia, é olha. Ghibli, não Ghibli. Olha só! Ghibli. Sério? Katakana é Jiburi. Ah! É mesmo, cara? Uhum. Estúdio Ghibli. Fiquei um pouquinho mais inteligente agora. Muito da bem. Hora. Assim, eu não consigo falar Ghibli. Eu falo Ghibli, porque eu sempre tive o costume de falar Ghibli. Tudo bem. Mas é o Tommy certo... Entendeu? Chrono Trigger. Chrono Trigger. Eu morri um pouco por dentro agora. Mas é real. Tô ligado. Quando não é Chrono Trigger. Chrono Trigger. Nossa. Aliás, Chrono Tiger. Chrono Tiger. Ué, o tigre. O tigre. Meu Deus, Chrono. Para, velho. Tô sofrendo. Mas enfim, acho que só por isso a comparação entre as duas. Porque elas são grandiosas, né? É, e elas fazem, mas nossa, elas fazem coisas completamente diferentes. Eu entendo que seja tipo a Disney do Japão. É, sabe? Entendeu? É, sim, sim. Mas é que o Isidro, especificamente nessa pergunta, ele fala sobre aqueles moralismos da Disney e tudo mais. E realmente, cara, você vê os do estúdio Ghibli, eles sempre, nunca tem um, nunca é preto e branco, sim, né? Sim. Nunca é um cara é mal. São malvados pra começar. Exato, assim, exatamente. Né? Nunca só tem um malvado e nunca tem 100% bonzinho. E às vezes até aquilo que é 100% puro, ele tem um certo... tem um lado, medo, um lado negro, assim, um lado negro é pesado, assim, sabe? Então não tem, acho que não tem comparação nesse sentido. Eu acho genial a forma como, tipo, os inimigos não são inimigos. É. Sim, eles só são pessoas com interesses diferentes. Cara, tá ligado? A velha bruxa da viagem de Chihiro. Exato. Assim, final, isso é do caralho. Tipo, são pessoas com interesses. Exato, né? Exato. Isso é uma coisa que eu tava vendo, acho que uma crítica que saiu no Kotaku US sobre vilões de jogos em geral. Que a maioria deles, eles só falam, ele é louco. Sabe? E pronto, e acabou, sabe? Ele é só louco. Né? É que isso, ele tipo, não tem motivo. É que isso é uma solução muito preguiçosa, tá ligado? Tipo, ele é mal porque ele é doidão, tá ligado? Não só preguiçosa, como meio ofensiva. Pra caralho. Com tanto de gente, com todas as pessoas no planeta que são insanas, exato, tá ligado? Exatamente. Então, tem essas coisas mesmo. Ou, tipo, por exemplo, eu sempre tive um certo até medo, por exemplo, do Totoro, cara. O Totoro é uma força da natureza que, às vezes, eu acho que, ele pode machucar essas crianças, cara, sabe? Cara, Totoro assim, é um desenho bonito, velho. E é maravilhoso. É bonito, maravilhoso, cara. É foda. Tudo bem, vamos passar pra próxima, vai. Não, senão eu começo a chorar. Alex Carneiro, qual a opinião de vocês sobre aquela famosa síndrome do antigamente os animes mangás eram melhores? Puta, isso é foda. Eu acho que você... Será que realmente... Acho que isso é mesmo. Tá errado mesmo. Mas vai durar pra sempre. Eu lembro que acharam, tipo, uns rolês, sei lá, tipo, escrito na Grécia Antiga, de uns caras falando, tipo, porque os jovens de hoje em dia são os filhos da puta. É porque os filósofos de antigamente que eram bons. Se continuar assim, a sociedade vai pro buraco. Sim. Oh, genial. Eu acho. É tipo Pokémon, é igual... O Nine Gag media isso muito bem. Dos caras falando, tipo, se você cresceu nos anos 90 e você curtiu esses desenhos que eram bons de verdade. E hoje em dia não tem mais desenhos bons, sabe? Aí você vai ver os desenhos e você fala, não vi nenhum desses desenhos. Já é uma coisa. Pessoas com nostalgia dos anos 90 achando que eles eram melhores do que Já é uma coisa. As pessoas que os anos 90 foram uma bosta, tá ligado? Tipo, mano, velho, se liga, tá ligado? Foda, falta falar que os quadrinhos eram demais, né? Onde estão os cabelos compridos, roupas rasgadas e, tipo, bolsas em excesso? E bolsas em excesso. Sabe? Tipo, mano... As pessoas não se tocam, mas velho. Mas eu acho que é um negócio que, tipo... Calças cargo, velho. É babaca, mas é de gente que não sabe pra quê. É tipo, você falar, os desenhos bons eram os dos cartoons nos anos 90, sabe? Sim, não. É porque você não assistiu o que veio depois. Porque você é um imbecil, tá ligado? Tipo, tinha desenhos ruins nessa época. Você sabe o que é isso, cara? Isso é gente que não sabe envelhecer, velho. Gente que não sabe envelhecer, cara. E é super comum, assim. Nossa, que a gente via de, tipo, nos comentários do Kotaku, né? Uh-huh. O bom mesmo era só tal coisa e era tipo, nossa, cara, você fala que bom 150. Era só... o bom era só Super Nintendo, tá ligado? Tipo, nossa, meu amigo, você apagou, nunca mais comprou você não um gosta videogame, de mais... Né? Você é uma pessoa que definitivamente não gosta de videogame, porque você parou em 1990, sabe? Pois é, cara. Maluco. É foda isso. Mas isso é chororô e eu acho que é difícil que vai acabar, viu? É chororô. Mas é chororô. Bom mesmo só... Bom mesmo os filósofos de antigamente. Tipo, esses filósofos agora. Pondé. Rômulo Paixão. Bucas. Gostei. Bucas é legal. Bucas é legal. Bucas, eu acho que... Bucas pegou. Oficial. Oficial, Bucas. Como tá o lance de maturidade nos desenhos hoje em dia, principalmente os ocidentais? Vocês sentem que o material produzido na década de 80 abordava assuntos da mesma forma que hoje? Realmente não tô ligado se algo mudou. Como a gente tava falando, tipo, eles realmente amadureceram. Sabem contar histórias. Eu acho que agora, nos anos 80 sabe? A galera era muito... balançar a chavezinha na frente da cara da molecada. Tipo, Era só entretenimento babaca, assim, tá ligado? Aí a galera foi percebendo. Não, tinha, eu acho que, principalmente, sabe, o He-Man falando no final. É bom, é verdade. Se alguém te tocar de forma estranha, conte para um adulto. Eu acho que justamente é uma coisa que melhorou muito. Muito por isso eu falei de, tipo, eles aprenderam a contar histórias. Eu acho que, tipo, o que a HBO fez pela contagem de histórias no mundo. Contagem, sabe, tipo, de histórias. Você não precisa, sabe, final aberto, pelo amor de Deus. Nossa, velho, tipo, lembra como isso. Sabe, você não precisa terminar esse episódio e falar, tipo, pegamos. Na verdade, o fantasma dessa casa era o senhor Hopkins. Daí tira a máscara dele. Eu teria conseguido se não fosse pra esses moleques, filhos das putas, tá ligado? Você não precisa encerrar, tipo, você tá fazendo uma série, sabe? Você não precisa fazer o mesmo episódio com começo, meio, fim, tipo, toda vez. Sabe? Tipo, você não precisa mostrar pras crianças que tipo, as coisas são erradas, falando, tipo, ei! É errado. Sabe, a história que... Não, a moral dessa história é o crime não compensa. Então, no começo o crime compensa porque esses ladrões conseguiram roubar e no final não, porque não eles foram compensa. Presos. Exato. Sabe, não, tipo... Eu também acho. Eu acho que melhorou bastante. Principalmente, como eu falei, principalmente nesse jeito de saber contar uma história. Tipo, eles sabem... Sim. Se pegar o episódio, curto período do, de tempo, o episódio assim. Do Regular Show que eles querem ir no show da banda do Pump Fists. Que eles, tipo, trabalham muito, muito, muito em excesso, porque eles precisam ir no show a qualquer custo. E daí quando eles chegam no show, eles dormem. Porque eles não dormiram por dias. Passaram todas as noites. Sabe, tipo, isso contou uma puta história. É um conceito que ele é tipo Inception, sabe? Essa ideia vai entrar na sua cabeça e você vai aprender alguma coisa. Sim, certamente. Eu acho genial, eu também acho isso. Você precisa diluir o seu tema num episódio e eles fazem isso muito melhor hoje do que faziam nos anos 80, principalmente. Né? Principalmente. Se alguém te tocar de um jeito estranho. Se o Falcão te tocar de um jeito estranho, só de Brinks. Se ele falar que é só pela Brinks. Gêmeos também tinha uns rolês desses, sabe? Tipo, hoje vocês aprenderam. Tipo, eu aprendi que apostar rachas não é legal. Só alguém pode se machucar. Tipo, lógico que sim. Tipo, não, você não sabe o que você tá falando. Apostar racha é do caralho. Tá ligado? Principalmente. Pra quem é esse desenho? Quem dirige e assiste Super Gêmeos, sabe? Exato. Por favor. Imagina o Racha, o cara que curte Racha, ele tá lá, hoje à noite vou arrasar. O Vin Diesel assiste Super Gêmeos. Aí ele vai, mas antes de ir para essa noitada, eu vou assistir um episódio de Super Gêmeos. Aí, de repente, muda a vida dele, porque ele tipo, assistiu. Puta, eu não vou mais assistir. Minha vida é uma mentira. Eu podia me machucar. Exato. É assim que funciona. Muito bem. E a última pergunta do dia, que estamos nos estendendo pra caralho mais uma vez aqui. Uhum. Fabiano Flores, Bucaneirosos. Ah, isso é bom também, Bucaneirosos. Bucaneirosos e Bucas. Bucas. Bucas é foda. Quais são os maiores arrependimentos da vida? Nossa, pode ser da vida, caralho, pode velho. Pode ser da vida game mística ou da normal de vocês. Que pesado Jesus isso. Que pesado, velho. Né, velho? Não sei. Eu sei, eu comprei uma vez um CD do Kid Abelha. Eu acho que esse... Esse foi o meu... Digo mais, não era qualquer um. Era um Kid Abelha na balada, um remix, era alguma Nossa, coisa horrível. Mano. Era. Esse foi o meu maior arrependimento. Kid Abelha na balada. O Daniel não tá conseguindo. He can't handle this. Ele não tá, ele entrou em choque. Ele entrou em choque. Não tá conseguindo lidar com essa realidade. E que o Falcão comprou o CD do Kid Abelha na balada. Digo mais, não é que eu comprei. Eu ganhei um vale presente de aniversário, fui lá pra você. Você usou seu vale presente no CD do Kid Abelha na balada. Desculpa, cara. Todos os que eu tinha já comprado, já de que eu queria, já tinham acabado. Que tinha era Kid Abelha na balada. Quando eu era pequeno, eu pedi pra minha mãe o remix, o CD que chamava Remix Baby. Que era tipo canções infantis. Só que tipo. Só que era um putz-putz da década de 90 pra criança. Então, você imagina, tipo, por que você era, na pequeno? Fritação, tá ligado? Vem do seu Super Gêmeos, tá ligado? Vem da moral dos. Tirei o cravo, brigou com a rota. Sabe? Tipo... Deus do céu, cara. Parem de pedir. Se você é criança e tá vendo um comercial, pare de pedir. Graças a Deus, essa lei foi passada. Eu acabei de mudar de opinião. Tem vários arrependimentos que seriam poupados se essa lei não existisse. E não existissem produtos pra criança. Muito bem. Não, faltam vocês dois ainda. Ah, é verdade. Qual é o maior arrependimento de vocês? Arrependimento, cara. Nossa, isso é pesadíssimo. É, como eu falei, cara. É CD remix do Kid Abelha. Pouco parece triste. É pesadíssimo. Eu tive que falar, perguntaram, eu tive que falar, velho. Foi sem filtros aí. Pera aí, eu tenho que pensar agora, cara. E não é como se eu tivesse aprendido a lição na época também. Porque você que deu. Da hora. Na sequência, eu acho que eu comprei um do Jota Quest. Eu tive até uns 11 anos, 12 anos, cara. Eu não tinha gosto musical ainda. Não tinha parâmetro, né? Não tinha parâmetros, cara. O bom é que foi daí pra Ramones, tá ligado? É, menos mal, legal. Foi daí bom, pra Ramones, assim. Salvou. Foi uma salvação. Como que você sofreu uma influência desse salto criativo, ninguém sabe, né? Cara, eu não sei, velho. Eu curto Jota Quest, acho que eu ia curtir essa outra banda aqui, Ramones. Eu não sei, velho. Eu não sei como aconteceu isso, assim. Eu sei que eu lembro que no exato momento que eu ouvi Ramones pela primeira vez, eu olhei pra esses CDs, eu fiz tipo, meu Deus, eu estou vendo... Gastei meu vale presente nessa bosta. Meu vale presente, não! Podia ter pego o Loco Live, pegou o Kid Abelha na balada. Se bem que, cara, depois disso, eu gastei os meus vários presentes comprando CDs do Linkin Park e do Papa Roach. É, tudo bem. Papa Roach. Então... Cara, mas eu não tenho remorso da minha época New Metal, cara. Se foda, eu curti bastante. Tipo Limp Bizkit. Eu curti pra caralho Limp Bizkit, cara. Eu tenho orgulho. Eu curti pra caralho. Eu tenho todos os CDs Limp Bizkit até hoje, cara. Aqui do lado, aqui do... Então isso que é foda, eu tenho orgulho dos meus podres, tá ligado? É foda isso, tá ligado? Então pronto. Você não tem arrependimento, né? No regrets. No regrets, velho. Foda-se, cara. Foi louco enquanto eu curti, velho. Sacou? E você? Eu? Você? Deixa eu ver. Algum arrependimento, cara? Eu pensei no arrependimento, mas é uma coisa meio pesada. Nossa senhora. Acho melhor não, tá ligado? É que arrependimentos são pesados. São pesados. São coisas, são arrependimentos porque são coisas que você quer enterrar, tá ligado? Exato. Entendeu? Mas eu me arrependi da primeira vez que eu fui no Japão, eu me arrependi de não ter ido no Made Café. Pode crer. Pode crer. Arrependimento muito pesado. Não, mas cara, eu entendo isso. Eu queria ter vivenciado isso quando eu tava no Japão. Pode crer. Vamos com esse. Sim, é uma boa. O bom é que eu vou ter que herdar essa missão, né? Tipo, droga. Eu vou ter que ir nessa porra. Vai ter que ir lá no Made Café, cara. Tirar uma foto com a cara, com a máscara do Musa, assim. Do lado. Cara, compra uma máscara do Tengu e tira a foto. Boa, então. É verdade. Assim, cara, traz uma máscara do Tengu pro Mucinha, por favor. Você não tem? Não tenho. Não, então. Ele foi pro Japão e não tem. Não tem uma dessa. Esse deveria ser uma. Ele tirou uma foto da porra da máscara e não tem, cara. É verdade. É, isso deveria ser seu maior arrependimento. Se verdade, quebrar verdade. No caminho, eu não tenho culpa. Tá? Tudo bem, tentarei. Tá perdoado. Já tá perdoado. Muito bem, vamos acabar com essa bola. Acabou, ufa, meu acabou. Deus. Ufa. É o último. Vamos para a reta final, uma vamos. Pequena pausinha e já voltamos. Mostly from experience, shit that I learned about. Topics and views generally concerned about. With different ways. Dicas para encerrar esse navio pirata. Sim. Maravilha. O que nós temos de dicas aí? A primeira é justamente o Kill la Kill, que é esse desenho que a gente tava falando. É um desenho que saiu ano passado. Uhum. É, eu acredito que ele é baseado em um mangá, só que também não é de muito tempo atrás, ou não? Ele é original. Da hora. Louco. E eu ele acho foi feito louco, pela mesma equipe, do mesmo diretor e parte da equipe que fez Gurren Lagann. Sim. Que é o anime de robô muito, cara, muito, fida, o, muito o, da hora. O que é muito louco do Kill la Kill é que a todo momento eles quebram a expectativa. Uhum. Todo momento eles quebram a expectativa. É, primeiro, e além de que ele é um pouco ele é extremamente tarado. Uhum. Nossa, exagerado. Exageradamente tarado. Eu assisto no iPad e fico com medo da Heloísa chegar perto. Tipo... Só pra, eu não quero ter que explicar esse desenho. Exato. Eu posso explicar. É complexo explicar esse desenho. Mas o que é muito louco, basicamente, contando por cima da história, tem uma mina que tem uma roupa especial e ela vai pra uma academia onde as pessoas têm poderes especiais de acordo com roupas delas, uniformes. É que se você fala academia, né? A galera vai que é tipo academia. Não, academia é uma escola. É malhação. Não é malhação. É uma, de fato uma escola. E aí ela chega lá pra vingar a morte do pai dela, só que aí tem uma trama gigantesca por trás e as roupas são ridiculamente pequenas e apertadas, assim, e é muito, tipo, muito bem ridículo. Pequenas, tá ligado? E é muito, muito engraçado. Isso é uma coisa que é bizarra. São assuntos. Eles falam de assuntos sérios, de uma forma até séria, assim, tipo. Sim. E só que de uma forma muito engraçada. E é muito louco, é muito representativo, de certa forma, assim. Porque, beleza, que é super tarado e é bem. é pervertido, assim. Mas, cara, é mega feminista, cara. É bizarro. Cara, é pra caralho, isso. Velho. E é feminista é de um caralho. Jeito deles, assim, de um jeito de é. Tipo, eles batem muito nessa tecla de, tipo, não, você tem que ter o controle do seu corpo. E pra você ser foda, você tem que estar confortável com você mesmo, com você tá ligado? Mesmo, sabe? Uou, isso, caralho, assim. Que mensagem louca, tá ligado? É, tem essa mensagem mesmo, assim, apesar de ser ridiculamente pervertido, sabe? Sim. É. É, mas é muito louco, assim. Então, mas o louco, tipo, o que eu acho interessante é que, tipo, é pervertido pra caralho, mas é, tipo... Não só mostra minas tirando roupa, mostra todo mundo tirando a roupa. Todo tá mundo ligado? Tira tipo, roupa, é verdade. Foda-se, todo mundo tá ligado? Tira roupa. É verdade, é verdade. Muito foda. Assistam. Assistam. Outra dica. Outra. É o disco novo do Weird Al Yankovic. É verdade, o Weird Al Yankovic. O lendário não sei Weird Al. Quem tem idade pra lembrar do Weird Al Yankovic, tá ligado? A gente. Que ele fez... Ele é um cara que faz várias paródias de músicas famosas, né? Sim. Ele fez do Michael Jackson, fez do Gangsta's Paradise Gangsta's também. Gangsta's Paradise, e, entre outras. Ele lançou um disco novo que chama Mandatory Fun. Sim. Que é bem legal, acabou de sair. E ele tem versões polka de Poker Face, de Wrecking Ball. É. E ele tem paródias de coisas como Rap do Pharrell. Sim, sim. E tem do Blurred Lines, daquele... Daquele... Do Robin Thicke. Robin Thicke lá. É, e dentre outras, assim. Cara, é um disco... É engraçado. É foda. Né? É tipo, ele é um cara inteligente pra caralho. Cara, o Weird Al é um ser mitológico, cara. É, tipo, cara, essa aqui é a fita, cara. Ele fez uns negócios sinistros. E ele rejuvenesceu, tipo, 40 anos. Sim, cara. Bizarro. Ele ficou mais novo. Ele é muito mais velho. O que é, cara? É o polka, velho. É a polka. É a polka, cara. Polka rejuvenesce as pessoas. É. Polka e hip-hop rejuvenesce as pessoas, cara. E ele é um cara... Ele faz umas letras muito fodas e genuinamente engraçadas. Sim, sim, sim. Ele é um cara que mantém vivo o gênero da paródia. Sim, de um jeito muito da hora, assim. Então... Tem uma ouvida no Mandatory Fun. Tem alguns dos clipes do disco, tem no canal dele no YouTube. Sim, dá pra oito clipes. É, ele saiu, se não me engano. Oito. Ele lançou um atrás do outro. Um atrás, cara, do outro. Oito já? Nossa, a Pitchfork entrou em parafuso, assim. Todo insano, dia, cara. Era um clipe deles. Era insano. E Animal, dê uma olhada, cara. E se você não conhece. Conheça. Veja as coisas antigas dele. Exatamente. Que é muito legal também. Sim. Exatamente. Cara. Eu adoro a capa dele do Michael Jackson. Hã? Qual que é que ele fez o bad do Michael do Jackson. Do Fat, e, né? E o dele chama Even Worse. Ah, é. O disco, não a música. Disco. Even Worse. É verdade, verdade. É Animal. O Weird Al é um puta cara foda. Muito bem. E agora, antes de terminar, vamos lembrar rapidamente do quê? Closet Watch. Closet Watch. Porque o Arkelly está esperando ir do armário com a bereta. Exatamente. É. Meio de outubro, aliás, meio de novembro. Nova temporada, quarta temporada de Closet Watch. Se você não assistiu ainda, entre nessa onda do convés. Tem uma galera que tá descobrindo agora, é maravilhoso, é sério, a gente não está falando só porque a gente acha engraçado, realmente vai mudar a sua vida. É uma obra de arte, é muito foda, você precisa assistir. E agora a gente vai falar de quadrinhos. Uhum. Especificamente. Top Term, quadrinhos. TechPix, quadrinhos. Tech-pix. Não, vamos falar de quadrinhos. Como já avisamos, né, no site, nós vamos para a Gibicon 2014, uhum, que será em Curitiba, entre os dias 4 e 7 de setembro. Teremos uma mesa lá, num dos cantinhos. Está reservado, está fenômeno, tudo pronto. Mesinha da Max Rebel. Então você pode chegar, colar, e a gente vai estar num ponto fixo. Exato. Durante a Gibicon lá em Sem Curitiba. Sem andar pra lá e pra cá de mochila vendendo coisas. Sem violar as regras. Sem violar as leis das Gibicons, das Comic Cons. Então estaremos lá. E o que é bacana é que vamos dividir a mesa com o grande Raoni Marx. Nossa frente. E tanto nós quanto o Raoni vamos levar coisas, mas Raoni, você primeiro conte o que você planeja mais ou menos levar por enquanto, por cima, para não estragar tipo, a surpresa, né? Action figures de todos os meus personagens mais renomados. Vai ser difícil escolher quais dos 300 milhões que você tem. Ah, a gente vai levar uma surra de pôsteres e adesivos. Sim. E eu estou atualmente na correria da produção de uma magnífica história em quadrinhos só pra esse evento. Especial. Só pra não ir lá de mãos a banana. Só pra não ficarem com inveja dos meninos e tal. Daí eu vou levar a minha. E tipo, yeah, eu representei. Fiz um mangá em 15 dias. Eu espero poder falar isso em 15 dias, mas estamos na missão. E chegaremos lá. Sim, vai ser louco. E nós, da Max Rebel, também levaremos um posters, uhum. Também levaremos adesivos e buttons. Uhum. E também nós vamos levar prints. Sim, das exato. Tiras, impressões. Das nossas tiras favoritas. Das nossas tiras favoritas. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso na semana que vem. Uhum. Porque vocês também vão participar dessa seleção das tiras, sim, não é verdade? Os ouvintes da Max Rebel que entrarem no Convés, ficarem ligados no Convés e na página da Max Rebel, vão poder votar nas tiras que eles mais curtem. Para podermos imprimi-las. Bem bonitonas, bem bonitonas e bem grandes para vocês. Exatamente, para vocês, num papel bonitão. Para você chocar sua mãe quando ela entrar no seu quarto. Exatamente. Né? Então vai ter bastante coisa bacana. E também vamos ter coletâneas. Uhul! Reimpressão do volume 1. Reimpressão do volume 1. E teremos mais duas coletâneas. Louco! Que exagero! Pois é, cara. Vamos ter volume 2 e 3 que vai sair no mesmo dia e estará disponível lá na Gibicon. Gibicon. Não vamos falar sobre o que cada uma dessas coletâneas é, porque elas têm temas. Sim. Mas vamos ter essas paradas loucas. E aí. Vai ser doido. E vai ser muito doido. Sim, vai ser doido. Animal. Louco? Louco. Louco demais? Louco. Então, nos vemos na Comic Con. Oh, yeah. Só procurar a mesa... Que vai ter três pimps. Exatamente. Rodeados de putas e drogas. Com beretas cromadas. Com beretas cromadas. Com plumas. Mas essa vai ser uma viagem oficial da Max Rebel. Vai ser muito louco. Vai, excelente. E vamos eu não tenho quadril nenhum pra lançar, mas fico aqui torcendo. Vai. O Musa vai torcer por a gente também. E é isso, né? É isso. Acabou-se? Acabou-se, finalmente. Acabou-se. E a música que nós escutamos hoje... Que a gente ouviu hoje aí? Pois é, como falamos de desenhos animados e quadrinhos e coisas desse gênero, nós escolhemos um dos rappers que a gente... Puta, é um dos caras que eu mais curto. É o super vilão do rap. O super vilão do rap, né? Do desenho animado personificado. Exatamente, que é o MF Doom. Que pra quem não conhece é um rapper que realmente manja pra caralho de quadrinho, de verdade, sim, assim, quadrinho, desenho animado, e ele usa uma máscara do Doom, de ferro, de fato, assim, né, e ele é um cara muito doido, e ele tem vários clipes, que, inclusive com influência, sim, né, de quadrinhos, quadrinhos. Inclusive vários samples de desenhos. De desenho eles usam. A música que a gente ouviu hoje é a Questions, que é quem tem participação do Curious, que é um outro MC bacana lá, da Quebrada do Doom. E é isso aí. Louco. MF Doom, pra quem não conhece, ouça que é demais. Sim, vale a pena. Chegamos ao fim de mais um Navio Pirata. Chegamos. Raoni, muito obrigado pela sua visita. Pô, por favor, visite mais vezes, cara. Ótimo. Sempre divertido. A casa está aberta. Sim. E para quem quiser mais Max Rebel na sua vida... Sim. Tem várias opções, várias opções. Várias muitas. Delas. Você tem o... Site. Site, né? O maxrebel.com. Sim. Sem br.com. .com, porque nós somos universais. Yes. Exato. Porque lá tem todo o nosso conteúdo, tem todas as tiras que saem de segunda, quarta e sexta. E em breve teremos vídeos. Vai ter vídeos, maluco. Vai ser foda. Vai lá, se você quiser já ir seguindo, vai lá no YouTube, Max Rebel TV. Exatamente. Pode ir lá assinando o nosso canal, que em breve vamos ter muita coisa em vídeo lá. Muita coisa bacana. Tem também, então, tira a segunda, quarta e sexta. Os vídeos ainda não tem uma periodicidade definida. Exato. Mas a gente avisa em breve. Quando haver. Tem também Navio Pirata toda quinta-feira. Sim. Tem Max Rebel, que vai ter semana que vem, toda terça-feira do mês. E aí, estamos no... Oi? Foi? E é isso? É isso aí? Estamos no Facebook, no Conversa da Max Rebel. Sim. Procure lá, Conversa da Max Rebel, grupos.com/Conversa da Max Rebel. Temos o nosso perfil do Max Rebel, onde a gente publica as tiras, que é o Somos Max Rebel. Sim, acompanhe. No Facebook. Siga a página. Nos ame. Com fervor. É grátis. E tem no Twitter, @MaxRebel_. Sim. Se quiser falar com a gente, mandar mensagens, mandar perguntas, mandar presentes. A gente responde, e agora que tem um monte de gente na Max Rebel, então com certeza vai sempre ter alguém online ali pra responder as coisas no Twitter. Com certeza. E é isso. Olha, eu vou falar que eu tava sentindo saudades do Mucinha fazer o jabá pra gente no final. Ele manda muito, né, desse jabá. Cara, voz de radialista, cara. É muito boa. Muito sou o cara do jabá. Sim. E acabou, porque ficou grandão de novo esse jabá. Ficou gigante pra variar. Tem 2 horas e sei lá quanto, mais uma vez. Puta aquela merda. O gigante pela merda. Própria natureza. Exatamente. Até semana que vem, galera. Falou! Falou! Like my twin brother, we did everything together from 100 ricotta lots to cop and butter leathers. Remember when you went and got the dark blue ballies? I had all the different color cazals and cazalis. sub-rock, three-finger ring with the ruby and the O-Ock. Truly the illest dynamic duo on the whole block. I keep a flick of you with the machete sword in your hand. Everything is going according to plan, man. And now I seek revenge on the one who forced me to hide behind this mask. Don't move, you fools. Within my gauntlet is concealed a most effective weapon.